em nome de Epocler. Seu fígado reclamou? Com Epocler, tudo bem, tudo bom. Se persistir os sintomas, um médico deverá ser consultado. É no ar o Estádio 97. Boa tarde a todos vocês. Boa tarde, Dodô. Boa tarde. Aldócio Domenico Gato. Boa tarde, Domenico Gato. É isso ou não? É isso aí. Eu concordo com tudo. Não. Ô, meus amigos. Aldócio Domenico Gato. Por que você não tá aqui, senhor? Pera aí, senhor. Seu Bento. Agora sim. Então vinhetinha pro seu Bento. Obrigado, aí. É isso que eu falei? 17h36, Domenico Gato. É isso aí. Todos como formiguinhas e eu concordo com você, Domenico Gato. Quer ver, ó, o Zé entrou. Zé, concorda comigo? Sempre concorda. Concorda. Vai pro inferno, vocês. Tá no ar o estádio. Melhor não, Zé, você não sabe o que ele fez. E chupa todo mundo. Pro inferno. Chupa, Antônio. Cambada. Chupa, Domenico. Pro inferno você também? Trouxa, vai, ô seu Beto. Tudo bem, senhor? Chegou o nosso dinheiro. Começar aqui com... Que vai? Começar com... Com quem? Tricolor aqui do meu amigo. Tricolor. São Paulo! São Paulo, como eu te amo. Falar com você, meu filho. Fala aí. Você já não tá mais viajando? Não, tô querendo voltar pro mercado de trabalho aí. Você tá na Europa, tá de boa. Posso falar um negócio pra você só de boa? De futebol. Eu poderia estar roubando, matando, ou pedindo. Mas tá viajando. Mas estou aqui viajando e pedindo uma chance no mercado de trabalho. O Zé que gosta de fazer aquela sangria. Tô cansado. O Zé põe vinho, refrigerante pra mim tomar. Tô sem emprego agora. E gelo. Menino tá viajando, tá na Europa, tá mal. Tá ruim. Tá ensinando o menino a tocar disco. Tá ruim pra ele, né, Zé? Imagina pra nós. O Zé Antônio ensinando o menino a tocar disco na rádio. Como é que tá, Mota? Tuninho. Tá lá o Denilson, né? Denilson! Foi embora, Mota? Ainda não foi, mas tá quase. Mas você tá louco pra levar ele embora, hein, Mota? Tá conversando, estão conversando. É legal, vai que é legal. Quem deve ter agora o seu contrato também prorrogado é o Breno. Não, então, é uma questão assim. É metade em álcool, metade em fósforo. Viu? Não. Metade álcool, metade fósforo. É que o contrato dele vai até o final do ano, né? Aí o que acontece? O Osório. Osório. Já andou conversando com ele, quer que ele atue e quer. E o São Paulo vai renovar um contrato dele, vai fazer um contrato longo com ele, né? Porque o São Paulo fez tudo pra esse moleque. Trouxe de volta, cuidou, paga um salário. E tal, mas tem que fazer um contrato gigante agora, né? Porque ele é novo ainda e é uma promessa ainda. Vamos Motinha, dizer assim, se ele jogar 50% do que ele jogava, exatamente, vai ser bom pro São Paulo. Ele hoje tem chance de jogar na seleção. Então, 50%, hoje em dia, é com a qualidade do time, né? Então, a questão toda aí é: vamos aguardar. Ele pode renovar, vai fazer um contrato longo com o São Paulo, vai jogar até o final do ano, vai voltar, tá se preparando pra voltar. E o que tá pegando a história que dizem aí é que o Pato realmente aí tá uma confusão danada, né? E amanhã sai a decisão da justiça, mas o Corinthians falou que tem todos os comprovantes, né, mano? Então, Motinha, acontece o seguinte nessa história do Pato. O Corinthians é que nem o Sombra. O Sombra guarda todos os comprovantes desde 89. Não, mas não é que tem todos os comprovantes com relação a isso, Motinha. Acontece o seguinte, o Corinthians, ele pagou o Pato aí, os direitos... Literalmente, né? Pagou o Pato. De fato. Vai pagar ainda, né? Não, o Corinthians ele pagou, Motinha, dois dias após o Pato ter ingressado com uma ação contra o Corinthians aí pra rescindir o contrato. Sim. Só que pela ótica do Corinthians, ele... Isso, Benja, parabéns. Esqueci. Obrigado, mas com relação à ótica do Corinthians, desse caso, Motinha, o Corinthians entende que ele tem que pagar a empresa que detém os direitos de imagem do Pato, não o próprio jogador. Porque o próprio jogador ele teria negociado com essa empresa aí a venda dos seus direitos de imagem, e o Corinthians entende que o Pato ele não teria como reivindicar e quebrar o contrato, sendo que ele não é sócio dessa empresa, e por isso ele não teria talvez aí uma participação nesse processo. O Corinthians entende que devia para a empresa, pagou, mas ele entende que o fato desse atraso não influi, tá certo? Ou pelo menos não caracteriza o rompimento desse contrato. Eu acho que a marca do Pato fosse vendida, não é isso? O Corinthians entende dessa forma, que o Pato ele não teria que reivindicar isso, que quem teria que reivindicar era a própria empresa. O Pato só teria uma participação caso ele fosse sócio. Esse é o entendimento jurídico do Corinthians. O Corinthians vai apresentar isso aí nas audiências, não sei se aconteceu hoje, não sei se amanhã, mas amanhã. Eu acho que o prazo é até sexta-feira para que isso seja solucionado. Mas eu entendo, Mota, que o Pato ele já não tinha ambiente no Corinthians. Pelas declarações que ele deu, tá certo? Pelas declarações que ele deu, por aquele pênalti imbecil que ele bateu contra o Grêmio, ele já não tinha chance alguma de jogar no Corinthians. Mas eu acho que o fato dele ter entrado na justiça contra o Corinthians e isso ter respingado no São Paulo, Isso caracteriza que ele tá louco para sair do São Paulo também. E todo mundo fala, ah, mas São Paulo tá por trás dessa ação? Eu não vejo dessa forma, não. Bem não, porque o São Paulo... Eu entendo, Motinha, que o Pato, com essa ação... Porque todo mundo, ah, mas o Pato, ele rescinde, aí ele vai lá e faz um novo contrato com o São Paulo. Duvido. Porque eu não creio, Motinha, que São Paulo pague R$800 mil pro Pato sozinho por mês. Acho que nem um clube do mundo pagaria isso. Não, do mundo tem, porque o euro é mais valorizado do que o real. Mas ele não tá jogando esse salário, toda, né? esse salário na Europa, Portugal, é dinheiro meio que de pinga. Mas pra, ele não pra tá um jogador aí que tem a expressão que o Pato tem. Ao meu ver, ele não tá fazendo merecer. Óbvio que não tá, mas não. O europeu ele pode pagar. Isso aí pro clube europeu não é lá grande coisa. O euro vale 3 vezes aí, até mais do que a nossa moeda, tá certo? Então, querendo ou não, Mota, eu vejo dessa forma. Eu penso que o Pato aí, ele perde o clima também no São Paulo, ele já não tinha clima no Corinthians. Com essa ação, ele já força a barra contra o São Paulo também. E eu acho que ele tá forçando uma barra, porque, Motinha, se ele quebra o contrato com o Corinthians agora, teria que ser muito ingênuo pra pensar que ele ia renovar com o São Paulo sem pedir luvas, tá certo? Porque todo jogador, quando ele renova com algum clube, ele já ganha luvas. Então isso já caracteriza que ele não tem intenção de renovar com o São Paulo. Acho que ele vai querer ir pra Europa, e na Europa ele tem proposta aí, falam da Fiorentina, Inter de Milão, e agora parece que entrou na jogada a Lazio também. Mano, mas eu escutei um cara falando pró-Pato, dizendo o seguinte, que a partir do momento que ele ingressa na justiça dizendo que está atrasado, o Corinthians teria 48 horas, não para efetuar o pagamento, para provar que não havia esse atraso. Não adianta pagar depois que ele entrou. Pelo menos é o que eu escutei de uma parte interessada a favor do Pato. E que não adiantaria o Corinthians ter pago esse valor depois de ele ter ingressado. Que já foi. Não, o Pato, tinha um tempo, gente, pra provar. Eu acho que certo. Tudo tá levando agora a crer. É o seguinte, o Pato não ficará no São Paulo e não ficará no Corinthians. Não, pô. O dinheiro vai ser dele todinho. Mas, ô Mota, sabe que é o problema? Sabe que é o problema? Eu acho que precisa haver aí uma... Talvez uma identificação. Acho que precisa haver, talvez, aí, por parte dos jogadores, uma solução pra que parem com essa porcaria. Porque, primeiro, falam, ah, não, porque o direito de imagem é uma composição do salário. Tá certo? Se a composição do salário, coloquem tudo em CLT. Porque a partir do momento que o jogador ele assina um contrato, ele dá o aval para que o clube faça isso, porque querendo ou não, não é que ele tá burlando a lei, Motinha, mas teoricamente, indiretamente, ele tá. Porque se é salário, o direito de imagem que é pago pelo clube, ele que declara isso aí e paga a tributação sobre o salário. Agora, a partir do momento que ele pega e fala, uma parte do meu salário eu aceito como direito de imagem, ele paga menos impostos em cima disso. Tá certo? Ele paga menos impostos, porque o CLT é uma tributação muito alta e muitos jogadores não gostavam de receber por CLT. Ou seja, tudo na carteira de trabalho. O cara falava, quero metade na carteira e metade no CLT, RG. Então eu acho que precisa haver um entendimento aí da justiça, dos clubes e dos jogadores pra saber se de fato é um salário ou isso daí é como se fosse um bônus na profissão do cara. Porque se for salário, porque o jogador, quando ele assina o contrato, ele fala, não é salário, é direito de imagem. Por mais que todo mundo saiba que isso é salário, os caras alegam e falam, não, isso aqui é direito de imagem. Mas o clube concorda pra... Mas na hora de ir embora, Portuga, chega até a ser uma sem-vergonhice, o que muitos jogadores fazem, alegando, Benjamin, ah, não, porque eu tinha direito de imagem e aquilo ali era meu salário. Na hora de ir embora, o cara alega que aquele dinheiro que ele ganhava, não é por fora, porque ele declara aquele dinheiro e dá nota em cima disso. Paga menos impostos aí, como se fosse comparado com uma carteira de trabalho, paga menos impostos. Mas ele chega na hora de ir embora, RG, ele fala como se fosse o salário dele. Fala, opa, eu quero 13º em cima do meu direito de imagem, porque aí o cara não ganha 13º. Aí ele fica macho. Ele tá emitindo nota em pra cima mim, daquele tudo, valor. Né, mano? Então, só ter talvez um entendimento entre as partes, Motinha, pra que não fique essa pouca vergonha. Mas eu tem acho... juízes hoje, Domênico Gato, que entendem que o direito de imagem é uma composição do salário. De fato é. Mas pra justiça, isso daí existe talvez uma diferença. Porque ou o cara paga uma tributação total do salário que ele ganha, como se fosse um salário de fato na CLT, e paga um alto imposto, ou então ele aceita do jeito que é, gente. Ele tá pagando menos impostos, mas na hora que sai do clube, não reivindica aquela quantia aí, fala, opa, eu quero aquele lá, ou por fora... Você tem que rezar a missa toda, não é só venha, não é igual sorrindo, pega a missa inteira e reza. Na hora de ir embora, aí o cara fala, opa, sabe aquele direito de imagem? Aquilo lá é salário. Aí ele já começa a usar... Mas não recolheu... Pouca vergonha. Mesmo Corinthians... Bom, vamos aí, emenda, vamos emenda, já emenda o Corinthians. Por merecer. Motinha, o bagulho é louco, mano. Meu Deus. Com reformulação e tudo mais, o Coringão no G4, hein? Calma. Ah, se não tivesse reformulação. O Jetra é bem achando, não vai ficar ninguém lá, hein? E deve pegar aí, mais o bonde aí. o Fábio Santos. Ali que joga a camisa bacana. O Petros, né, que segundo informação aí. O Petros vai embora? O Betts, é. Nossa, o Betts antigamente contratava o Denilson, que era um craque. Agora hoje é o Petros. E o Danilo, né, teve uma sondagem por algumas equipes, mas ele quer ficar até dezembro no Corinthians. Ficar lá em dezembro até o Corinthians. Ah, boa, e o Corinthians quer que ele fique? É. Porque o Corinthians tá fazendo esforço pra vender alguns jogadores, então, que, pelo amor de Deus. O Danilo também é aqueles que tem um salário bem alto, não é, mano? Então. É, o Danilo, ô Bento, não é um dos salários mais top. Ele não ganha próximo dos 500 pau, não, mas é um salário alto. Ainda mais para um jogador que não vem sendo utilizado, em torno disso. É, então, querendo ou não, por partes. O Fábio Santos é um jogador que tá deixando o Corinthians. O Fábio Santos tá indo pro Cruz Azul do México, vai jogar no futebol mexicano. Mano. Certeza, absoluta. Tá cravado isso daí. Apesar aí dele não ter confirmado oficialmente, o Corinthians também não. Mas o Fábio Santos, eu acho que a diretoria tá errando e vou falar o porquê. Mas vai ganhar o Corinthians? O Fábio Santos, não, o Corinthians praticamente não ganha nada nessa transação, Motinha. Porque o Corinthians, ele tá querendo se desfazer de alguns jogadores e o Fábio Santos tá nessa lista. Não contrata o Fábio Santos. Mas o Fábio Santos, gente, é assim, o contrato dele com o Corinthians vai até dezembro. O Corinthians, Motinha, ele não tem no Fábio Santos, talvez, um salário astronômico como muitos ali do elenco acabam recebendo. Como é o caso do Christian, do Wagner Love, como era o Sheik, o Guerreiro, enfim. O Fábio Santos ganha menos do que esses caras. O teto do Corinthians hoje lá é 500 pau. O Fábio Santos vai ganhar em torno da metade. O Fábio Santos hoje, gente, não é... Ah, não, você tá falando, mano, que o Fábio Santos é a oitava maravilha do mundo? Não é. Mas hoje, gente, o Corinthians, ele não tem reserva a não ser o Wendel pra lateral esquerdo. Tá certo? Vendendo o Fábio Santos, Domênico Gato, o Corinthians, ele tinha aí como primeira opção aí quando o Fábio Santos se machucasse, que o Wendel se tornasse titular, era o Guilherme Arana, que jogou a Copa São Paulo. O Corinthians emprestou esse jogador pro Atlético Paranaense. É complicado hoje, Domênico Gato, ainda mais pela escassez de jogadores na posição, você se desfazer de um jogador como o Fábio Santos. O Fábio Santos, Domênico, é um jogador regular. Volto a falar que não é o Ashley Cole, não é, gente. Mas hoje o Fábio Santos é importante. Não, concordo. É um jogador que não se machuca. Concordo. É um jogador que não fica fora. Faz um bom arroz e feijão. É um jogador que quando precisa segurar o rojão, ele segura. Experienda. Opa. Foi. Então, sim, gente, o Fábio Santos é aquele tipo de jogador, Domênico Gato, que é importante dentro do contexto. Volto a falar aqui, não tá entre os salários astronômicos? O Fábio Santos, a divergência dele, Domenico, sabe qual foi? Ele pediu lá pro Corinthians aí 2 anos de contrato e um reajuste de salário. O Corinthians falou pra ele, não temos condições de te dar um reajuste e só temos condições de talvez te dar mais um ano de salário, um ano de contrato. Ele pegou e falou, beleza, velho, então não vou ter um reajuste, mas pelo menos me dê 2 anos aí, eu preciso de uma garantia pra pelo menos ter uma paz pra trabalhar. O jogador que já tá beirando os 30. Tá certo? E aí? Então, Domênico Gato, o Corinthians pegou e falou, não, Fábio Santos, o negócio é o seguinte, a nossa proposta é a seguinte, permanência de salário e mais um ano de renovação de contrato. O Fábio Santos falou, tudo bem, aceito aí manter o salário que eu ganho, mas eu quero 2 anos. E aí pegou esse aninho a mais e o Corinthians falou que não queria. O Cruz Azul ofereceu uma grana pra ele lá e 2 anos de contrato, o cara tá abrindo mão e tá indo. Certo. O Corinthians praticamente não recebe nada com relação a ele. Caso também que pode acontecer com o Ralf. Ralf, o contrato dele, Domênico Gato, termina também no final do ano, termina em dezembro, assim como o Danilo também. E se pintar algum tipo de proposta aí que seja do Ralf, o Corinthians não quer nem ganhar dinheiro. É achar algum clube que quite os atrasados ali que o Corinthians tem com ele. Quer pagar, né, mano? E com os empresários. E o Corinthians liberaria o jogador. O Corinthians oferecia isso pro São Paulo. O São Paulo não aceitou pagar os atrasados, que dá em torno de 4 milhões de reais. E o Corinthians, ele tá tentando viabilizar ainda alguma transferência aí pro Ralf. A proposta que parece que vai chegar nos próximos dias aí do Emirados Árabes. Existe sim uma conversa com relação ao Petros aí, o Fernando Garcia aí disse que tem uma proposta aí de um clube, falam italiano ou espanhol, eu não vou bancar nenhum dos dois porque eu não tenho informação ainda completa, não consultei ainda as pessoas que podem, não tem nem fonte, é um contato ou outro aí, porque eu não fico indo atrás de notícia ruim não. Você não era ponga, mano? Ô mano, mas me diz uma coisa, o Corinthians pode ser Itália ou Espanha pro Petros. Pô, mas tá bom demais, hein, qualquer um dos dois. Pô, mas o Corinthians tá se desfazendo de muitos jogadores, e aí, quem vem? Então, Matinha. Outros da base. Mas esquecer de contar o Ralf, Fábio Santos, quem mais que vai sair? E o Ralf, Fábio Santos, já foi o Danilo, o Guerreiro, já foi. Danilo, Petros, pode Petros pintar a proposta pro Gil no meio do ano, pode Gil pintar a proposta agora pro Felipe até fechar a janela. Ralf, europeia também. É quase 8 jogadores. O último apaga a luz, meu amigo. Não, mas o Corinthians ele vai se. Ô, Matinha, eu não temo isso não, cara. Porque olha, o Corinthians aí. O Corinthians ele é como se fosse uma capa mágica de superior. É verdade, foi assim também. Não, mas é capa mágica. Você pega, por exemplo, o Elias saiu do Corinthians. Ele foi lá bater cartão na Europa, pediu pra voltar. Não tá achando isso, não. Mas é verdade. O Elias, ele foi pra lá. Basta analisar os fatos, gente. O Elias foi pra lá, bateu uma carteira na Europa, nem voltou. Relacionado era. Não deixou saudades. O Paulinho, idem. Vai acontecer a mesma coisa com os jogadores que deixaram o Corinthians. Então tá bom, Benjamin. Você tá tranquilo, que nem o Mano, assim? Não vai acontecer nada, tá tudo tranquilo? Bom, primeiro que quando eu falei há 2 meses atrás que no meio do ano o Ralf e o Danilo o Fábio Santos iam embora, ele falou que eu era profeta do Apocalipse. Não, não falei isso. Tá, é que você falou que o Corinthians cairia. Você tá tranquilo? Você falou que o Corinthians cairia. Eu não falei, não vai cair. Eu não falei que o Corinthians vai cair. Eu também não falei eu que falei, você era o profeta do falou Apocalipse sim. Por causa disso. Falou sim. Não foi por causa falou disso. Se você semana passada falou, Fábio Santos não vai sair, vai ficar. Eu falei, tá fora. Eu achei que não sairia. Mas eu tinha a informação, eu falei, 2 meses atrás, os 3 estão fora. Eu não falei que o Corinthians vai cair. Eu achei que o Fábio Santos ficaria. Mas eu tinha, o cara veio pra você que não. Era informação. Sim, você falou. Falei, só vai ficar do Mundial de 2012 o Cássio. Isso não apareceu a proposta. Se apareceu a proposta daquelas tentadoras, também não fica. Eu não falei que o Corinthians vai cair. Eu falei que o Corinthians vai ter um campeonato brasileiro difícil. Vai ter difícil. O Corinthians perdeu metade do time, a metade boa. E não vai conseguir repor a altura essa metade boa. Não vai. Eu acho que não vai. Eu acho que você perde Sheik Guerreiro. Já perdeu? Entendeu? O ataque do Corinthians foi pro saco. E não esqueça. O Elias tá na seleção, o assunto esfriou. Você acha que ele volta? O Elias, os caras querem que ele saia sim. Porra, quando o Corinthians sai também, o Corinthians tá atrás desse Sanches aí do River, que deu uma entrevista no Olé ontem dizendo que não quer sair, que quer ficar no River, é um jogador que é a mesma posição do Elias. Bom, e aí? Então vai ficar... fica a coisa? É isso que eu tô... Por isso que eu falei que eu acho que o Corinthians vai remontar um time no meio de um campeonato que é o brasileiro. Que é difícil. Que é difícil. Vai remontar, vai reconstruir o time no meio do campeonato. Jogadores o Corinthians embora. Tá sem dinheiro. Todo mundo indo embora, cara. O Corinthians tá sem dinheiro e hoje o mercado não tem pra repor a altura. E outro, quando o momento é bom... Você vem, você traz o Zezinho, o Guinho, o Luizinho, todo mundo joga. Encaixa, né? Quando o momento tá mais ou menos. Mas o time não tá. Você traz o Guinho, o Zezinho, o Luizinho, o cara erra 2 passes. Já não serve, fica aquele clima de terror. Nossa, que eu digo, que digamos. Então, eu espero estar errado. Eu não falei que o Corinthians vai cair. Eu falei que o Corinthians vai sofrer nesse Campeonato Brasileiro. Mas com relação ainda ao Sanches, Benjamin, a gente precisa também filtrar um pouquinho das declarações aí, porque. Querendo ou não, Domênico, ele deu uma declaração falando, não, quero ser campeão da Libertadores com o River, não saio, enfim. E deu uma declaração pro jornal Olé da Argentina. Olé. É como se fosse o lance aqui. Por exemplo, um jogador que tá atuando no futebol brasileiro e tem uma proposta do futebol europeu, ele vai falar pro lance uma coisa, tá certo? Pra Folha de São Paulo. Lembra do Guerreiro, mano? Pro Diário de São Paulo uma coisa. Guerreiro falava. E quando for falar lá, por exemplo, vai jogar na Itália, aí vai falar pra Gazeta del Sport, ele já muda o discurso. Na Argentina não é diferente. O jogador, ele dá uma declaração pro mercado que lhe agrada. Se amanhã chegar, talvez, aí um jornal brasileiro consultando o empresário, consultando o jogador, ele vai falar, opa, seria um orgulho jogar no Corinthians. Boníssimo. Então, eu acho que a gente hoje tem que saber filtrar um pouco as informações, porque por mais que ele tenha dito, o Benjamin, ele disse de fato, mas eu acho que se pintar uma proposta boa, sai ele e sai o Théo Gutiérrez. Mas da onde vai sair o dinheiro para trazer o jogador? Mas deixa eu falar também, o Corinthians reduz o jogador com a estrutura, com o nome, com a camisa. Para falar besteira. É, Domênico, lógico que é. Mas também o que menos... Por favor. O que menos interessa aqui, o que o Sanches diz também? O Sanches disse isso, disse aquilo também. Bela porcaria também, outro jogador normal também não deve ter, não tem nada excepcional. Não, ele é muito bom. Eu acho o melhor jogador do River hoje. O que eu digo é o seguinte, Corinthians não consegue repor a altura e o jogador saiu. E não tem dinheiro. Ele era reserva, né? Ele entrou ontem no finalzinho. E não tem dinheiro. Não tem dinheiro. É isso aí. Acho que eu não entendo. É. Sem dinheiro, né, meu? Vender a maioria do jogador, tá liberando o jogador que não tem dinheiro pra pagar o salário, vai... Mas não contratou ninguém ainda, calma. Agora, tem esse Rodriguinho que voltou. Cortou. Esse Rodriguinho aí é bom jogador. Não tô falando que é. Ah, o Bento é o Zico. Não é o Zico. Mas é bom jogador. Ele veio, quando o Corinthians contratou ele, não sei por que não deram chance. O cara jogou 3-4 partidas, mandaram ele pro Grêmio. É que ele tava naquela época, Benja, que o Corinthians tava mal, o Corinthians tava tomando uma traulitada atrás da outra. Aquela, então, quando você queimaram traz o jogador, época, quando agora. Quando você traz Paulinho, quando você traz Fábio Santos, no momento que tá tudo legal, o clima, o astral, o time, é tudo mais fácil de dar certo. Mas a época agora não é de turbulência como era naquela primeira passagem do Rodriguinho. Vamos aguardar, O clima tá tranquilo, estamos no G4, Benjamin. Calma, por enquanto. Deixa começar a jogar G4, pra você ver. Por enquanto, é verdade. Escapamos. Espero que continue. Não escapou nada. Isso tá louco, ainda falta muito brasileiro. Olha só, esse é o Estádio 97 na Energia 97, que vem em nome de HDI Seguros. Ele bate pronto, consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. DV Financeira da Pensando em Trocar de Carro, acesse www.meucarronovo.com.br e confira as ofertas. E na hora de financiar, não se esqueça, DV Financeira, com a BV você sempre pode mais. Epocler, seu fígado reclamou? Com Epocler, tudo bem, tudo bom. Se persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado. Esser, construindo com valor. Banditec, a faculdade de TI atualizada. Acesse banditec.com.br e se inscreva. E o Benjamin vem com um recado do consórcio Honda, Beja. É isso aí, amigo. Você tá aí no trânsito, né? Todo dia aí no trânsito, parado, paradinho, parando. E o tempo vai passando, o tempo vai passando. E você não vê a hora de realizar seu sonho de ter uma moto Honda, escapar desse caos, não é não, amigo? Então chegou a sua vez. Com o consórcio Honda é muito fácil e muito barato você comprar sua Honda e mudar de vida. Se liga, são parcelas a partir de R$ 94,00 por mês. É, amigão, viu como é fácil? Cabe no seu bolso e o melhor de tudo, você não paga juros. Com a sua Honda, além de você fugir do trânsito, você também economiza no combustível. O consórcio Honda já entregou mais de 5 milhões de motos, então chegou a sua vez. Mas olha, amigão, você tá aí, rapaz. Você trabalha que nem um condenado, tua grana é suadinha, contada, não pode dar zica. Então, na hora de você fazer teu consórcio, não faz em qualquer lugar que te liga. Fala, ó, amigão, quer fazer um consórcio? Consórcio é Honda. Anotou? Consórcio é Honda. Então, não perca tempo, não. Tá aí parado me ouvindo, não? Corre! Chegou a sua vez, vá correndo a uma concessionária Honda e faça já o seu consórcio Honda. E o ouvinte que ligar no Estado 97 e falar a seguinte frase. Consórcio é Honda. Chegou a sua vez, consórcio é Honda, vai ganhar um boné legal pra caramba. Notou a frase aí? Ligou no Estado 97 e falou, chegou a sua vez, consórcio é Honda, ganhou um boné legal pra caramba. É isso aí, amigão, consórcio é Honda. Um abração lá pro Fábio Tadone, pro Danilo Pisani, que falaram, mandaram um recado pros seus dois. É. Que o Corinthians será campeão brasileiro esse ano. Boa, tomara, eu acredito. Estádio na pior 97. Das hipóteses, fica no G4. Estádio 97 também vem em nome de Bozano, né, mano? Opa, é isso aí, Domênico Gato. O homem não perde aquele jeitão de garoto, né? Somos imbatíveis no videogame quando jogamos com a molecada, nunca dispensamos aquela partidinha de futebol com os amigons, mas na hora de se cuidar, vocês já sabem, né? Nos cuidamos como homem. Por isso, a Bozano Inove traz uma linha completa com novas fórmulas e embalagens pro homem se cuidar, meu irmão. São produtos para o barbear como cremes, espumas e géis, que contam com a exclusiva tecnologia B-Effect, que vai proteger e hidratar sua pele. Tá vendo, Bin Laden? Se você tivesse usado Bozano, você tava vivo até hoje. Estados Unidos não tinha te pegado aí, velho. É, deu mole, ó, se ferrou. Tem também modeladores de cabelo em gel, cola ou cera, para você deixar o seu cabelo do jeito que você quiser. E além de tudo isso, a Bozano traz uma grande novidade. A linha de desodorantes antitranspirantes com 48 horas de proteção. Oferece muito mais performance pro seu dia a dia. Você vai levantar o braço agora dentro do vagão, você não vai matar 4 ou 5 que estão embaixo de você, velho. Porque você vai estar cheirosinho, cheirosinho. Você vai estar boneco, cara. Entendeu? A nova linha Bozano garante para você muito mais tecnologia, praticidade e modernidade. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Estádio 97. What the fuck now, Palmeiras? Ah, Domênica, ei! Safada. Vamos lá, assim, vamos lá. Você não viu? Se é chi aqui, mano, imagina o teu time. Você não viu? Pô, um monte de empresa estão ligando time... lá pra tentar marcar um contra aquele o society time... que vocês têm lá. O teu Playboy? É. O teu time tá desmontando e o último apagar a luz lá, filho. É, o society que vocês têm lá. Que society? Ali tem site. Estádio mais bonito do mundo. E o gramado? Fala aí, ó. Oh, só um detalhe. O gramado falou, também, né? Você falou um negócio, só um detalhe. O gramado é fácil de arrumar. Só um detalhe. É. Oh. O difícil é o estádio. Não, deixa eu dar informação. Ontem à noite lá no programa da Fox, foi o Mário Celso Petralha, que é o presidente da Atlético Paranaense. Petralha. Ele disse que em breve os gramados no Brasil serão todos de grama sintética. Que é mais fácil, mais barato. Que, inclusive, né? Lá o da Arena Baixada em breve já será, que hoje tem uma tecnologia que fica muito parecido, né? Já com a grama normal. Mas um mesclado. E é mais barato de é mais barato e tem o lance, esse negócio de mudança de clima, tudo. É um país tropical. Ele falou que é uma tendência. Não, mas pode, oficial. Pode, no México já é assim. Mas ele falou que tem agora um modelo que é muito parecido com a grama... Tijuana. O Tijuana tem esse estádio aí. Mas eu não acho que isso daí seja uma tendência, não, Benja. Não, tô te falando o que ele disse. Porque se fosse uma tendência, tudo começa pela Europa. Na Europa a gente não tem esse tipo de coisa. por mais que você fale, ah, não, mas pô, aqui a troca climática aí é muito agressiva. Não, porque não tem o problema de dinheiro. Ô, mano, mas ele falou que a manutenção, a manutenção de um gramado hoje, ele falou, é caro. É na casa de 50 mil reais por mês. Mano, se eu não me engano, na Rússia, clube grande não é nada. Mas os caras não estão pagando, os caras não estão pagando salário. Se eu não me engano, na Rússia já tem um ou dois clubes, hein? Mas Rússia é meu parâmetro. No México, eu falo de Europa, eu me baseio no top. Eu falo de Espanha, eu falo de Itália, eu falo de Alemanha, eu falo de Inglaterra. A Rússia é CLC da Europa. Lá, mas peraí, lá os caras não tem problema de grana, né? Aqui tem. Ah, vai ficar não, mas com Mas, ô Domênico, 50 mil reais por mês, se for esse mesmo 50 mil reais custo, é um jogador de bom nível aí. Quê? Quê? Senhor, 50 mil reais por mês. 50 mil, Júnior. 50 mil reais é salário de locutor, gente. Então, eu não sei onde tá esse salário. Ah, você sabe lá, óbvio. Não, onde tá esse salário. Você acredita no Domênico? Não ganha nem 10% isso aí, rapaz, sabe, locutor. Sim, senhor. Sim, senhor. Locutor aqui em São Paulo. Começando? Ué, você vai ver o piso de São Paulo, quanto que é o piso? Em Araraquara você já chegou ganhando o triplo disso daí. Mas nunca. Em Araraquara. Tá louco. Ei, Domênico. Rico, chique. É, Benjamin, você acredita no Domênico? Não, mas é o Júnior, é o salário do Júnior hoje. Parmeira aqui que... Qualquer Júnior hoje. Deverasmente, o jogador, se o Valdívia ficar, será um bom negócio. Se sair... Puta, vai dar um sono, né? Será um grande negócio. Ah, com certeza. Tudo bem, Domênico? Ah, tamo aí, né, senhor Bento? E aí, eu... É nóis, você fala de nós aí, o que aconteceu? E o outro, o... Né, porque tinha o outro, agora tem o M. Estamos na expectativa de um telefonema. Chegou, saiu fora. Não, você já vai cobrar o Santos lá. Deverasmente, é um grande prazer ter enganado o outro. Por enquanto, nada de novidade assim. A única mudança ali foi com o Arouca, tá meio machucado essa semana, mas vai jogar no final de semana. Não mudou muito o time, não, Marcelo Oliveira. Vai ser esse aí? Não mudou muito, não? É só o Arouca, entrou o Amarar, né? Jogar do Arouca, que deve jogar também contra o Grêmio no final de semana. Mas vamos ver o que ele tem feito nos treinamentos. Ô, né? Cara, jogo chato, hein, cara? Chato. Contra o Grêmio lá? É. Mas dá pra ganhar, não é? Não, é jogo parelho, hein, velho? É jogo difícil. Jogo difícil, mas não dá. Ô, Domênico, ontem vendo a seleção sub-17 do Brasil, sub-20 do Brasil, aliás, parabéns, porque o técnico do... Brasil, o técnico Brasil, lá do, do Chico César, do Senegão no Senegal deve ser legal, como diria Chico César, né? É, falou que o Brasil não era mais o mesmo, não era mais o Brasil de Pelé, nem o de Zico de 82. Tem uma menosprezada no Brasil. Quem? O técnico do Senegal. Que é o Senegal? É o sub-40 de Senegal. O Brasil deu uma carraspana nos caras, deu até gosto de ver. Passou até na Globo, foi 5-0, mas com 20 minutos já tava 3. Porra. E vou falar uma coisa pra mim, um dos melhores jogadores do Brasil foram dois jogadores vai do Palmeiras. Vai pegar a Sérvia agora. Vai pegar a Sérvia agora. O João Pedro. João Pedro voando baixo na lateral direita. E vou te falar, o menino Jesus, eu vou te falar uma coisa, fez cara. Fez gol ou não? Jogando na posição dele, fez, jogou ali atrás do atacante, é tipo um ponta de lança. Ah. Vou falar uma coisa, não dá pra entender como o Palmeiras contrata caras como o Raider, de férias para os seus pés, o Raider aí, que não sei pra que serve. Entre outros tantos aí que são ruins a toda. A tudo. Leandro fica Banana. Até o final do ano. Leandro Banana, não sei pra que traz. Gabriel fica tá até certo? O final do ano. Um monte desses caras grossos. Você tem o um menino Jesus, já o de menino olho lateral, nele, Dodô. O menino lateral direito, João Pedro. É bom jogador. Dodô, já estão de olho porra, nele. Pô, o Palmeiras ontem, vendo esses dois, porra, quem fala que o Palmeiras não revela bom, é Dodô. Mentira. Esse moleque bom não fica muito tempo no Brasil. Mas o João Pedro, quando ele jogou, quando ele teve a oportunidade no Palmeiras, a gente falou. A torcida começou a pegar no pé dele, Domênico. Ah, mas tá errado, mano. Tem que dar chance. Tanto é que o Vitor entrou lá e assumiu a titularidade. Lógico que foi. Que Vitor? Foi sim, Dudu. O... Quem? Vitor não, mano. O Vitor não, o menino lateral direito, Lucas. Lucas. Mas ele já é mais carimbado. Pera, o Lucas chegou agora. No final do ano. Mas o menino aí, o João Pedro, quando ele teve algumas oportunidades, a torcida pegou no pé dele sim. Ah, mano, mas tem que deixar, cara. Ele é bom, viu, mano? Mas eu gosto também, é bom jogador. Mano, o menino, pelo que eu principalmente porque eu vejo dessa Copa, no jogo de ontem, ele toca e não fica parado olhando. Ele toca e sai pra receber, pra tabelar, se apresenta pro jogo. Não deve se queimar os garotos. Pra que contrata os laterais ruins aí que temos aí no futebol brasileiro? Você tá surgindo. O menino Jesus dá oportunidade, porra. Pra que contratar esses caras aí, porra? Então tá certo. Bom, agora é, o Palmeiras pega o Grêmio amanhã, 9 da noite, né? Amanhã, eu. É sábado, né? Sábado. 9 da noite. É. Tá bom. O horário é bom. Vamos agora ao Santos. Santos! Let's go! Peixe que... Tudo bem, Gê? Só uma observaçãozinha antes. Observa aí. Tava quietinho, Gê. Portugal. O jogo de ontem não é parâmetro pra nada, né? Portugal? Os caras são... semifinal, né? É, os caras são sub-40, sub-50, coitados. Param caras, pra caramba. Os caras não viram a cor da bola. Não viram a cor da bola. Né? Preciso lembrar que o Brasil teve dois jogos anteriores, passou nos pênaltis, na Bacia das Almas. Contra Portugal e... Um foi Portugal anterior... e o outro também não lembro. Eu assisti, mas foi, eu sei que foi, os dois foram nos pênaltis. Agora, o garoto joga sim, sim, o garoto do Palmeiras, o do São Paulo, o Bosquilha, jogou pra caramba. Jogou muito. Aquele do Atlético Paranaense é muito bom, Guilherme. Marcos Guilherme. Agora, não, realmente não dá pra tirar por onde. Não, mas é que era uma semifinal, RG, e o time de Senegal vinha batendo em todo mundo. E o treinador fala, não, aquele lateral esquerdo do Flamengo, muito bom jogador também. É que a gente fala que a nossa safra tá ruim, é pra você ver o nível da Alemanha, né? Argentina saiu na primeira fase. Argentina. Saiu na primeira, faz uma porcaria. Então só essa observação. Fala, Zé Bento. Vamos aí, o Peixe que renovou hoje, prorrogou, né, o contrato até o final de 2016 do Renato, 36 anos, e depois deve parar, né, RG? Renatinho é um cara que merece. E o Elano vai, só que só vai em setembro e volta no que vem. Que loucura, né? Que festa, né? Então, cara? Vai jogar na Índia, estranha, né, mas ele fica até setembro. É. Né? Aí ele fica setembro, novembro, setembro, outubro, novembro e dezembro e volta em janeiro. Vai ganhar um turu. Coisa louca isso, né? Ele é embaixador do futebol indiano, O que chamou a atenção aí, parece ter, de novo, né? Não sei se vai ser coincidência ou não. Sequestro aí dos parentes do Vai pegar o vagabundo. De novo? De novo, uma hora quase duas horas lá. E da outra vez, né, da primeira vez quando aconteceu isso com a mãe dele, aí ele se motivou a sair, quer dizer, então agora começa tudo de novo. No final ainda, né? Agora vamos ver se ele fica ou se ele vai, né? Mas parece que resolveram, né? Ele estava sob o sequestro ali naquele momento, mas não foi sequestro. E uma outra coisa que parece, sim, que agora o bicho vai pegar é com relação à grana do Neymar, né? Porque parece que na Espanha lá os caras aceitaram lá... Entraram com o processo. A investigação. Porque agora fica como... Promotoria. Como lá nas Europa tá todo mundo com... Né? Quem tem medo... Então, é possível que toquem esse processo adiante. O presidente do Barcelona está sendo processado. E seria muito interessante que realmente se desenrolasse isso, porque tem que justificar onde foram parar os 40 e poucos milhões. Né? Onde está o dinheiro, né? Mas a gente sabe, né? Onde tem brasileiro no negócio, é isso aí, né? Sempre o jeitinho brasileiro. E é engraçado isso, né? Você escuta lá na Europa, o cara compra um jogador por 130 milhões, né? 120 milhões. Tem uma investigação. Não importa. E aqui a gente fica, nossa, mas o cara não vale, não sei o que jogar. Mas tudo bem, é o valor que o time lá acho que pagou, porque depois ninguém fala mais nada. Agora aqui não, né? Aqui você compra o cara por 130, vende o cara por 130 e o cara diz que recebeu 50, 60. Quer dizer, é uns negócios meio loucos, né? Tome, né, o dinheiro. Então ninguém sabe onde tá. Tem que realmente investigar. E se for de direita, esse dinheiro tem que realmente voltar e ir pro Santos, né? Lógico. RG, o 0x0, muito obrigado ao ouvinte Eduardo Rastelli. 0x0. O 0x0 anterior a Portugal foi contra o Uruguai. Uruguai. E o Uruguai, por sinal, já emendando ontem Copa América, é time difícil, o cara bate, só que dá em dor. A Copa América ontem teve seus resultados de Jamaica 0, Paraguai 1. E teve Argentina 1. Paraguai classificou, então, não? Uruguai 0, sim, acredito não, que... Não, né? Porque quatro esse regulamento... Como é que foi? Pra você ficar fora da Copa América, você tem que ter pós-graduação e ruindade. Que então, classifica assim, três? São quatro grupos... Não, são três grupos de quatro. E onde os dois primeiros os dois terceiros melhores qualificados também só classificam. Só um terceiro pior que fica. Só um terceiro pior que fica fora. Então o Paraguai acho que classifica. A Argentina jogou um jogo... Bem brigado. Com pra mim os melhores jogos da Copa América. Na última rodada que já tá fora. Com um jogo muito bom, Argentina e Uruguai. O pau cantou. O jogo bem disputado, bem corrido. Muito bem jogado. Um garra. Pra quem gosta desse tipo de jogo, eu gosto. Como é que ficou? 1-0 Argentina. Argentina tá líder, agora pega Jamaica. Líder Paraguai como? E Uruguai vão ser. Pelo saldo, quatro pelos gols. Pontos. Quatro pontos. E Paraguai 4. Paraguai 4 e o Uruguai 3. Eles vão ser. E o Jamaica 0. Jamaica 0. Argentina pega Jamaica. Jamaica já tá caceta. E hoje o Brasil entra em campo às 9 horas. A Globo vai transmitir o jogo às 9. Tá certo? Não vai ter esse negócio de novela. Ah, não vai ter novela? Vai ter novela antes. Tá vendo como vamos dar pra fazer? Inclusive dizem que é um teste pra ver se o brasileiro também começa às 9. E antes desse jogo, terá o nosso simpático e retumbante peru do Guerreiro, que o mano gosta tanto, jogando contra a não mais simpática. Eu não gosto de peru de ninguém, você tá louco? A não mais retumbante simpática Venezuela, que o mano também gosta. Tá certo. E deixa aí, mano. Bom, esse é o estádio. Esse é o estádio 97, também em nome de Baterias Eliar, muito além da partida. Também em nome do consórcio Honda, todo ouvinte que falar o slogan chegou a sua vez, consórcio Honda conquista um lindo boné. E agora o Benjamin vem novamente para dar um recado de Pirelli, Benjamin. Olha só, é, olha quem tá aí, grande Robertinho Tupanzinho Jagger. É, o rei de Mauá. É, Robertinho, ó. Beleza, meu trota. O Robertinho tá aí, né, Robertinho? Robertinho de Mauá. Robertinho, agora eu vou falar com você que tá precisando trocar os pneus do seu carro. É o seguinte, a Pirelli tá com uma promoção simplesmente imperdível, a promoção número 1 Pirelli. Tá como funciona? É o seguinte, você compra um pneu e ganha 25% de desconto no segundo. Se você comprar 3 pneus, você ganha 50% de desconto no quarto. São descontos imperdíveis. Então, amigão, chegou a hora de você ter o pneu mais vendido do Brasil no seu carro. Procure um revendedor Pirelli e aproveite. Consulte as lojas participantes e o regulamento no site pirelli.com.br. Todos juntos fazem um trânsito melhor. Um abração para toda a galera da Pirelli. Um beijo lá para Juliana Vicente, para Bianca Pires. Um abração para o Leandro Capanema, o Mariano Pérez, o Vicente Marino, o Marco Tronchetti e toda a galera da Pirelli. A promoção número 1 Pirelli, Dodozito. Isso aí, Benjamin. Esse é o Estádio 97. Deixa eu apresentar aqui o Estranho no Ninho de hoje. É, rapaz, hoje teremos o Estranho no Ninho. É o nosso querido Diego Silva Sintra, 26 anos. Ele é analista financeiro da Vila Natal, Interlagos. Homem do dinheiro. E torce pro time do Corinthians. Aí ele tá aqui porque ele entrou naquela promoção fechamento do resort, não é isso, Diego? Tudo bem? Que dia que você pirou? Tudo bem. Boa noite a todos. Boa noite. Grande prazer estar aqui. Eu pirei? É. Como assim eu pirei? Falou que todo mundo ganhasse. Lembra do Rafa, aquele dia que eu mandei? Lembra, Dodô, daquela música do Gigabu? Vai pirar, vai pirar. Eu disse quem vai pirar. Gigabu. Nossa, só você conhece essa música. Eu não, essa música é mais legal. E o Chorão participou dessa música. Mas deve ser péssima. Você conhece a música da série B. Vou te mostrar se vai ver se é péssima. Lá do B. Vai pirar, vocês não vão pirar. Eu disse que vai pirar. O cara tá falando. Porra, vocês atropelam, vocês passam em carreta, caminhão. Falou um educadinho aí da mesa. Um pouquinho. Falou, né? Falou o Príncipe Charles da mesa. Bom, viu, Dodô? Na verdade, não foi eu que fechei o pacote. Quem fechou? Minha namorada sabe que eu sou assíduo ouvinte. Certo. Tava ouvindo o programa. Eu também ouvi esse dia. Todo mundo. Pode ligar que é todo mundo. Até às 8. E ela sabe que eu tinha bastante vontade de participar do programa um dia, ir no resort e tudo mais. Qual é a chance, né? É, ela ligou e fechou pra gente e ficou segurando a notícia. E num dia que a gente se viu, ela me contou. Me entregou o e-mail do Dubai impresso falando da notícia. Show. Show. Ô, Diego, aí você tá tranquilo que nem humano ou você tá meio ressabiado com o futuro do teu time? Cara, esse ano tá complicado, Dodô. Ah. Eu fui no jogo sábado, então vim louco contra o Inter. Vim louco. Cara, um time como o Corinthians não pode ter Romero de camisa 9. Sem condições. Mas vai ser isso aí, porque tá saindo um monte de gente. Eu tô com Benja aqui, assim, desde o ano passado. Você tá preocupado? Muito preocupado. E assim, peraí. Esse é um erro do Tite, gente. Esse é um erro do Tite. Não é que ele tá entrando o Romero e não tem ninguém. Tem o Wagner Love. Wagner Love, sim, deveria ser o jogador titular. Aqui também, exato. Aqui também ainda não tá... Mas precisa de sequência, mas né, é melhor que o Romero. O Romero não pode ser profissional de futebol. Não tem condições. Não pode, Não, ele pode. Ele tem vontade. Ele não é... Mas ele só tem vontade. Não, Benja, nem isso. Eu assisti o jogo, cara. Não tem técnica. É, você não viu quando o Corinthians fez o primeiro gol? Ele passa arrumando o cabelo. Quando o Corinthians fez o primeiro gol, cai no olho, ele não a vontade que ele pegou cabelo, a bola dentro do gol ali, levou pro meio campo, ele é esforçado, ele corre, ele se dedica. Uhum. Mas não dá. Só vontade e o cara talvez aí ser um pouco esforçado, não quer dizer que ele tenha condições de ser o titular. Não é o bastante, mano. Tem que ser Mendonça e Wagner Love. Ou Malcom e Wagner Love quando o Malcom voltar. Eu acho que o Malcom é muito bom de bola. Tem que valorizar esse garoto. O Corinthians está tentando viabilizar aí o Sanches do River, o próprio Théo Gutierrez, que também joga no River Plate. Você acompanha a Libertadores? Você eu não acompanho os jogos do River, mas acho que assim, trazendo um centroavante, que é o caso do Théo Gutierrez, é válido. É. Esse Sanches eu não sei. Em vez de trazer o Sanches, eu acho que deveria manter essa base de volantes. Ralf e Petros. Eu gosto bastante do futebol do Petros e do Ralf, então nem se fala. E o Elias e o Bruno Henrique? Cara, o Bruno Henrique é bom, acho que pode jogar junto com o Ralf também. E o Elias, cara, acho que o Corinthians vai acabar liberando ele. Nem tô contando. E o Christian, você acha que o Christian é bom jogador? Valeu a pena a contratação dele ou você acha que não? Acho que o Christian já foi o tempo dele. O Christian tá muito longe do que ele foi anteriormente no Corinthians. Mesmo, né, velho? Porque na próxima partida o Tite possivelmente vai usar mesmo aí o Ralf e o agradecido. Então traz o Neto pra jogar de volta. Fala a verdade, né? Bate o quando os caras voltaram, vocês ficam pagando pau. Não. O Elias foi assim, pro Gil, é não. Sim. A Mota Elias, não assim, Gil, Mota. Não compara Elias com o Christian, né, o Botinha? Isso, entre idade, futebol e tudo mais, né? Se o Paulinho falasse que ia voltar hoje, você tá babando. Quer comparar o Paulinho com o Christian, a fase dos jogadores. O Paulinho não tá numa fase tão boa, mas o Paulinho tem potencial. Talvez o Christian, pela idade, não. Ué, será que o Paulinho tá bem assim também? Não sei, mas estranho. Se eu tivesse que apostar, apostaria no Paulinho ao invés do Christian. Mas na próxima partida aí, Portugal, só pra completar a informação aí, o Tite possivelmente vai ter que usar aí o Ralf e o Petros, porque o Bruno Henrique e o Christian estão fora, né? E o Elias também tá na seleção. Ô, estranho, só pra emendar uma coisa, o que não dá pra entender no Corinthians é você pegando o retrospecto dos jogos do Christian, o que ele fez durante a temporada dele no Fenerbahçe, como é que você me traz um jogador desse ganhando 500 pilas por mês? Não só ele, né? Se você for analisar o aspecto, e aí vamos voltar um pouco, por que contrata Pato e... Por que renova o Danilo e o Sheik? Exato. Porque, então, mano, vou falar uma coisa pra você, não, sem brincadeira, mano. Essa diretoria do Corinthians, não sei se é que tá agora, não sei se é que passou. Não foi essa. Mas eles são pós-graduados em fazer maus negócios. Exato. É um em cima do... mano, o Corinthians só não quebra porque tem muita grana... Porque tem alguns jogadores ali que restaram hoje, no time de hoje até, que são de bom nível e o futebol brasileiro tá muito no mau nível, tá muito lá embaixo, por isso o Corinthians sobrevive, porque em negociação, em fazer negócio de futebol, é uma errata atrás da outra. Tá certo. Ô, Diego, você fica à vontade, tá bom? Você vai participar aqui do estádio. Valeu, você, como se fosse um integrante. Fale a hora que você quiser, tá bom? Fique à vontade, tá bom? Obrigado, Dudu. Obrigado pelos chocolates, guloseimas que você trouxe aí. Muito obrigado. Tá certo? Muito não obrigado. Por isso. Bom, vamos partir então para as primeiras ligações de hoje. 3284-7097. Lembrando de novo, hein? Quem ligar dizendo só a Bozano tem o jeito de garoto e garante a diversão com o meu filho, ganha um kit Bozano e um par de convites para Kidzania. Dizendo chegou a sua vez, consórcio é Honda, ganha um boné do consórcio Honda, tá bom? Todo mundo ligando, todo mundo participando. 3284-7097. As Globo tocou, tem ouvinte para participar no ar. Alô? Coisa de maluco. Alô? Quem fala? Marcos Roberto Pereira Reis. Marcos Roberto jogou no Corinthians. Marcos Roberto Pereira Reis. Consegui, não acredito. Conseguiu, é isso aí. E quantos anos, Marcão? 4.3. RG? 4.3 hoje, hein? Quarta jogo do Brasil na televisão. É aquela música, né, cara? Como assim? Que música? Qual a música? É antiga, mas tocou qual, muito. Eu não lembro de nenhuma música. Tava na Pereira Neira, tava Pereira. Sensacional! Beleza, auditório! Olha, sensacional, ouvinte, olha aí. Sensacional, tá bom. Eu acho que você sabe. Olha lá, ouvinte, que 18 horas 17 minutos! O Domênico Gato, claro que a gente falou da Copa América e não falamos sobre o lamentável acidente de Arturo Vidal. Lamentável pelo seguinte: um cidadão que enche o caneco de goró e cata uma Ferrari e sai a 180 km por hora, beleza, vamos tirar o esfera esportiva. Tem nego falando que ele tem que ser punido, sair da Copa América. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nossa. Na minha opinião, mas não importa a legislação. Os cara não, não, ele tava de folga, Mota. Não importa a legislação, o cara que pega um carro, bebe e sai dirigindo a 180, ele tem que sair do acidente pra cadeia. Ainda mais que ele virou pro guarda e falou: me algeme que você vai estar F com o Chile inteiro. O cara tinha consciência de quem era, o que fez, como é que foi. Agora, foi pra cadeia, porque a legislação de lá não reza que um cara que dirige bêbado tem que ir pra cadeia, e eu tive um parente e um amigo que perdeu a vida no acidente de carro com o nego bebendo, sabe o quanto dói. E o quanto a pessoa não deve pegar um carro e encher o caneco. Quer tá beber, certo, meu velho? Eu bebo pra caramba. Fica na tua casa, vai de táxi, bebe com os amigos. Não dirija, cara. É. Agora, punir o cara depois, tem que sair pra dar o exemplo, não. Ele tinha que, judicialmente, responder, na minha opinião, tá, tinha que sair futebol preso, porque tentou falar pro guarda, sabe quem sou eu? Tá certo? Porque na vida é assim mesmo. E não é exclusividade, mas o Chile, só dele. Ele faz jus aí à América do Sul. Ele prova que ele tá aqui no continente mesmo. O Herrera matou. Porque sempre tem aquele jeitinho. Querendo ou não, Domênico, por exemplo, aconteceu um acidente. Vamos colocar uma suposição do que aconteceu nos Estados Unidos, que é um país sério. O John Jones, que todo mundo conhece aqui, que é campeão do UFC, ele defendia lá. Ele era o detentor do cinturão da categoria que ele atuava. Pesado, ele se envolveu. Ele caçaram o cinturão dele, porque ele se envolveu num acidente de carro. certo? Ele estava alcoolizado e tinha alguns vestígios de drogas dentro do carro dele. E ele fugiu do local do acidente. O UFC tomou o cinturão. Ah, teve uma luta aí pelo cinturão, tá certo? Entre dois lutadores aí, e o cara foi afastado. Não é lá só não tem isso, essa frescura, né, não. Então, deveriam dar o exemplo. Não é porque... Ah, mas, pô, a própria população, no principal site de notícias aí do país chileno, como se fosse a Globo dos caras, fizeram uma enquete se ele deveria ser afastado ou não. 61% da população votou que sim. Mas teve gente que foi gritar por ele, mano. Eu vi uma entrevista de uma mulher. Eu vi uma entrevista de uma mulher hoje, uma chilena. Eu vi uma entrevista de uma mulher chilena que falou: eu trouxe meu filho e meu neto aqui pra gritar por ele, porque ele é um ícone do nosso esporte e o Chile precisa dessa conquista. Aí o repórter perguntou: mas ele bebeu? Ela falou: não, foi só um pouquinho. Eu queria que esse cara atropelasse alguém da tua família. Você que pega o carro e bebe, velho. Se dirigir, não bebe. Pode beber, mas não dirige. Ó, Marcos. Vamos lá. O bairro, qual é, meu velho? Vamos ver se o Dom Benjamin aí é GPS. É só não. É fácil. Fácil. Jardim Nossa Senhora do Carmo. Jardim Nossa Senhora do Carmo. Pode falar. Que foi? Fácil é apelido. É mesmo? Agora, acontece Fácil é apelido. Há um problema aí. Ah, qual é o problema? É o jardim que tem o Parque do Carmo e tem esse aí. Vai até cotovelo. Então, porque tem dois. Esse aí é perto ali do estado do Corinthians. Muito bem, é isso mesmo, você é o cara. Porque quando eu vou, às vezes, dependendo, eu vou pelo. Às vezes eu vou. Mas faz o caminho pra gente ver. Você não sabe nem onde é, velho. Não sabe nem onde é, mano. Se largar ali, você chora. Mesmo. Não se largar ali, você chora e me liga. Tá bom. Quando eu vou com o motorista leva. Ah, é. Que motorista? Da rádio. Ah. Qual time, Marcos? Todo poderoso Timão. Chupa aí, Mota. Aí, Domênico, aí, ó. Fala com o nosso financeiro aqui, ó. O financeiro do Corinthians tá aqui, fala aí. Não sou financeiro do Corinthians, mas... Sou torcedor. Pergunta pra qualquer torcedor se prefere o time com as contas em dia ou com um time bom disputando o campeonato. Mas uma coisa tá amarrada à outra, hein? Mas se o time bom não receber, o cara não vai jogar, hein? Não tem nenhum dos dois. Apesar que hoje... Nem dinheiro, nem time. Nem dinheiro, nem time bom, então, né? Tá tudo equiparado, tá tudo equilibrado. Como as coisas mudam, né? Uns anos atrás eu falava, esse Benjamin é o playboy, ele só fala de dinheiro. Agora todo mundo fala de dinheiro, né? Hoje em dia o futebol ficou meio rotulado, todo mundo põe as polêmicas, põe dinheiro, põe crise e aquilo. Esquece o principal, né? Se é o time tá jogando ou não tá, ô Benja. Mas o cara não tá errado, não. O torcedor não tá errado, não. O torcedor tem que se preocupar em torcer, Benja. Mas o Corinthians tá jogando. E cabe, tá certo, aos dirigentes, as pessoas que estão lá respondendo pelo clube, fazer uma estratégia pra que o clube não seja deficitário. O torcedor tem razão. Não. Agora o torcedor vai ficar comemorando conta lá, o cara... minha conta tá em dia. Tá de brincadeira. Não tem. Hoje a gente discute se o estádio é mais bonito, se a conta tá em dia. Sabe por quê? Se o busão é novo, mas o time mesmo em campo tá uma draga, o futebol tá acabado. Sabe por que os caras discutem tudo isso, menos futebol? Porque não tem mais futebol. É verdade. A qualidade mudou, né? Técnica... O futebol brasileiro, eu vou dizer igual pra você. Acabou. E outra coisa. Acabou é uma palavra muito forte. Eu acho que ele tá sofrendo uma doença muito grave. Que ele pode se recuperar, mas vai demorar um caminhão. Isso se fizer alguma coisa. E outra coisa, Benja. E não tô se fazendo nada. E nem sempre bastante dinheiro é sinônimo de bom time, hein? Tem que levar isso em conta. Se não souber administrar, quebra. Exato. Exemplo Flamengo, do Pato. Olha a bala que gastaram. E olha o jogador que trouxe. Eu falei aqui há 5 minutos atrás, Corinthians é só mau negócio. Ô, amigão. Oi, pode falar, Manu. O Corinthians ele tá com alguma dificuldade, ele tá se desfazendo de alguns jogadores aí, e pode ser que o próximo da lista a deixar o clube seja o Fábio Santos, lateral esquerdo. Não é pode ser, ele vai, mano, infelizmente. Não, sim, mas enquanto não sair, eu também acho. O cara tá fora. Mas ele pode ser o próximo da lista aí, tem tudo aí, pelo menos aí até segunda ordem. Todos os indícios aí pra que eles saiam. Eu também acho, viu, Benja? E, mano... Recebi uma informação aí de uma pessoa que já disse que tá fechado. Ele só ia comunicar o Tite hoje de manhã aí, mas o Tite não ia poder fazer nada por ele. Não é que eu não te ouço, mas é que eu acho que a diretoria do Corinthians tá dando um tiro no pé. Você não concorda comigo, amigão? E existe um lateral esquerdo hoje que possa suprir o Fábio Santos? Vai jogar já na escassez de jogadores que estão ali? Na posição de lateral? O Fábio Santos acho que se lesionou no começo do ano aí. E o que entrou... Wendell. O Wendell. ele foi muito bem, ele teve muito bem, a equipe do Corinthians estava bem, estava naquele estádio que podia jogar Champions League, todo mundo falava, era esse, o Wendel estava jogando. Aí o Fábio Santos voltou, o Tite sacou o Wendel e voltou o Fábio Santos. Eu não vejo problema o Fábio Santos sair, não, mesmo porque, se a gente for pensar, todos os grandes times, eles tiveram duração de 2 anos. Dois anos. Pra depois haver uma reformulação. Mas se o Wendel se machucar, amigo, quem entra no lugar do Wendel? O Arana foi emprestado agora pro Atlético Paranaense. Eu vou, Frappe, eu vou concordar com você até a página 2. Eu também acho que um time no auge aí dura, aqui dura 2, 3 anos, ou 3 anos já é. Não, se acontecer um milagre. Campeão, mas a questão do São Paulo que conseguisse ser lá brasileiro, o resto é 2 anos, o Cruzeiro aí. Foi bicampeão, já desfez o time. O Corinthians teve. O Corinthians teve 3 anos bons. Desfez o time. 3 anos bons. Mas o que eu vou falar pra vocês assim, duas coisas. Primeiro, quando você falou assim, pô, mas no começo do ano, o Fábio Santos tá machucado e o Wendel entrou e jogou pra caramba. Acontece, ouvinte e estranho, que quando o Wendel entrou, o momento do Corinthians era muito bom. Sim. Tudo tava legal. Então, um jogador que entra, pô, se adapta bacana. Mas, Benja, olha só. Você tem o olha só, estranho, você tem o astral, você tem o time jogando bola. Concordo, é muito mais fácil. Concordo, hoje, já não tá aquela maravilha. E segundo, você falou do time durar 2, 3 anos, eu também concordo. Mas remontar o time no meio de um campeonato brasileiro e sem dinheiro. Esse que é o problema. Esse é o problema. A remontagem no meio. Esse é o problema. Quando você remonta no começo de temporada, beleza. Gente, você pega o time do Corinthians, pega o time do Atlético Paranaense, do Palmeiras. Hoje tá tudo igual, cara. Ô, Benja. Eu não acho que tá tudo igual, não. Tem Cássio, tem Gil. Tem Ralf, tem Elias, tem Renato Augusto, tem Jadson. Não tem mais o Ralf, tem esquece. Wagner Love. O Wagner Love não tá jogando nada, espero que jogue. Não importa, tô falando do elenco do Corinthians. Não, mas você tem uma justificativa. Lógico, eu tenho que falar do... O Ralf ainda é atleta do Corinthians, o Wagner Love é atleta do Corinthians. Sim, o Wagner Love é atleta do Corinthians, mas não tá jogando nada. Eu tenho que falar sobre... Mas não dá pra falar que parece o Atlético Paranaense, tá de brincadeira. O Atlético Paranaense tem primeiro, em segundo. Mas não importa, vai cair, daqui a pouco vai cair, o elenco do Corinthians é melhor. Mas eu não acho, acho que hoje tudo é igual, gente. O mano fala do Wagner Love. De Wagner Love, até não agora. Tá jogando nada. Até hein? Agora, pode ser que jogue. Até o momento. Lógico que não teve sequência. Tá aqui não teve, mano. O cara que sequência que ele teve, o Wagner Love não consegue matar uma bola, ele domina de canela. Tá faltando confiança, cacete. O Ralf não é mais jogador do Corinthians, gente. Pá, tá aqui, tá. Até amanhã, depois de amanhã, tá fora. Enquanto não sair, é atleta tá do Corinthians. Tudo bem, é que eu já tô falando. Eu tô falando depois de amanhã, modo de falar. Não vai jogar no Corinthians, acabou. Infelizmente, não tem o Ralf mais. Então, e você pega o elenco? Não o elenco, chora, não. Elenco não é nome. Elenco é bola. O Christian, que eu gosto muito, não tá jogando nada. O Felipe, no começo do ano, tava jogando bem. O time do Corinthians não tá jogando bem. Volta a falar, a gente ataque... pode criticar o Wagner Love quando ele tiver uma sequência de jogos. O ataque do Corinthians hoje é, não é nada. Mendonça e Romero. É, volta a falar aqui. É estranho, não dá. É estranho, porque ó, o Wagner Love, não, Wagner Love, Love calma gente, o Wagner, ele é Love, reserva. O Wagner Love hoje é um jogador que ele tá sem confiança e tá sem ritmo de jogo. Mesmo o Wagner Love, quando tiver sequência de jogos, aí sim a gente vai poder questionar o cara. Não, por enquanto, mas por enquanto, Benjamin, é injustiça. Não tô querendo, o Wagner Love, ele precisa ter uma sequência de jogos pra aí sim a gente poder falar o cara tá bem ou tá mal. O Diego é estranho. Quantos meses estranho o Wagner Love tá no Corinthians? Não sei, esse ano todo, vamos dizer isso? Esse ano não todo. Tá, vai embora, não tá. Agora. 5 meses? Chegou agora, imagina. Tem uns 4 meses. Imagina, mano. Tem uns 3 meses que ele 4 meses, gente. Imagina. Por exemplo. O Wagner Love jogou o Paulista. Ele chegou aí junto com o Xandão Lunen aí, gente. Vai fazer a missão aqui no Brasil. Foi esse ano. O Wagner Love jogou Libertadores. Jogou Paulista também. O Wagner Love não chegou bem. Jogou, então o Wagner Love tá pelo menos aos 4 meses do Corinthians. O Xandão Lunen tava fazendo amistosa. Marcou 3 gols. Ó, mas sabe o que é engraçado? O Oswaldo de Oliveira, ele ficou 6 meses no Palmeiras, fala, tá, não deram mal. Tempo pro Oswaldo de Oliveira trabalhar. O Wagner Love, ele não teve uma sequência de 4, 5 jogos como titular. E já falam, ah, que sequência que o cara teve. Mas ele então, tem que entrar em forma, ele já tá. O Mano falou, falaram o quê? Eu falei. Então eu te digo, o Oswaldo de Oliveira tem que montar um time novo, 22 jogadores. O Wagner Love entrou no time do Corinthians que tava redondinho. Redondinho não, ele precisava se readaptar ao futebol brasileiro. Ele precisava suprir a altura e um ídolo tava deixando o Corinthians, que era o Guerreiro. Então para o momento... É outra questão, velho. Até o momento, o Wagner Love não jogou nada. Na partida do Corinthians... Até agora não jogou. Corinthians... Corinthians e Figueirense. Mas eu entendo que ele tem que ter um. Precisa ter sequência. Tudo bem, sequência. Tudo bem. Entendo, eu não tô falando que ele tem que mandar ele embora, que ele é grosso. Tô falando que até o momento ele não jogou nada. Ô, estranho, você viu o Corinthians e Figueirense? Corinthians e Figueirense não. Ele tava tomando. O Valdemar matava a bola de canela. Corinthians e Inter, o que eu posso falar? O Romero saiu, o Corinthians mudou. Não tô falando que o Wagner Love é o Soares, nada disso. Mas ele é melhor que o Romero, então tem que colocar o cara pra jogar. Eu não sei porque ele só joga 20 minutos no segundo tempo. Ele não tem condição física, gente. E avisa o mano que ele não teve sequência, que a prova que ele teve uma sequência... Qual foi a sequência? Que o Tite, depois, quando viu a sequência dele, meteu ele 15 dias pra sair do time. Eu só queria saber. Vai se preparar. Condição o Tite física. Que tirou ele. Eu só queria ver esse jogo. Eu só queria ver esse jogo que o Wagner Love fez contra o Figueirense, que eu não lembro. Que jogo que foi? Qual que foi? Sábado? Foi o sábado. Não, o sábado foi com o Inter de Porto. Não, é Joinville, beija. Desculpa, Joinville. Esse jogo eu assisti. Não, não mudou nada, mano. É Corinthians e Joinville pegou o pior time do campeonato. Um jogo horrível, por sinal. O Wagner Love não tomou. Ele... Confiança, Benjamin. Tá sem confiança. Tá sem confiança. Quando o cara veio da China, o cara veio da China, tá sendo questionado. É um cara que tava fazendo trabalho aí pra readquirir a forma física. É um cara que tá pegando o time do Corinthians num momento ruim. Véi, precisa dar quando, precisa dar que é engraçado? Cara, quando é moleque da base e joga três partidas ruins, isso é uma porcaria. Que moleque da base? Acha? Quando é o Wagner Love, ele tá sem confiança, tá... Tem moleque da base, me fala. Que moleque da base que usaram esse pernado? É dois pés e duas medidas. Não, fala moleque. Você sempre moleque é muito relativo. Você sempre desce o pau na base. Que moleque? Você sempre desce o pau na base. Se for uma porcaria, eu vou falar. Se for duas, nunca dá sequência. Se joga duas partidas, já alguns alguns tiveram sequência. Eu não sei, não, mas eu vejo um futuro complicado. Então, ó, a sequência do Lulinha, vamos lá, Lulinha, a sequência que ele teve na carreira. Jogou aonde, Lulinha? Sabe quando deram sequência pro Lulinha? Ele fez sucesso. Mas sabe quando deram sequência pro... Não, tô discutindo isso. A coisa tá degringolando. Não, sabe quando deram a sequência pro Lulinha? Quando tava pra cair, que os medalhões todos se encostaram lá. Então, mas no decorrer da sequência... Não, peraí, ó. Lógico, a carreira do cara já foi a carreira do Lulinha, onde ele teve sequência? Onde ele deixou saudade? Se você colocasse o Lulinha... Pode falar, se você colocasse o Lulinha nesse time do Corinthians ano passado, ou quando tava voando, é outra história. Você, no Corinthians, só coloca a molecada da base, ou quando o time tá pra cair, ou quando não tem mais dinheiro, não tem mais nada. E nem assim coloca. Eu não acho, porque você vai me dizer, você vai me dizer que não tem na base um atacante melhor que o Romero. Tem daí uns 10 lá. Não tem um atacante melhor do que o Mendoza. Quando eu falava isso com o Palmeiras... Não, o Mendoza eu discordo. Não temos um lateral esquerdo na base pra subir. Quando eu falava isso do Palmeiras, me te criticavam aqui. Eu falei, não é possível que no Palmeiras não tenha alguém melhor que esses caras que o Fagner, que é nosso lateral direito, que o Corinthians foi comprar, era da base. Era da base. Você sabe como é que o Fagner saiu? Volta. Mas peraí, mas é que vendeu. O Wagner Ribeiro, que era o empresário dele. Não, senhor, era o Wagner Ribeiro, era o Juliano Bertolucci. Na época, era o Wagner Ribeiro que tinha uma história. Que fizeram lá o Fagner forçar a barra contra o Corinthians pra que ele pudesse ser vendido. Não era o Wagner Ribeiro, era o Juliano Bertolucci. Que seja. Foi pra Holanda. O empresário dele forçou a barra pra poder ir embora. Não foi dele que erraram a renovação. Ô, gente, ó. Marcos, o contrato? Vamos lá, Marcão. Tem que andar o programa aqui, senão complica meu o horário aqui. Vamos lá. Isso quer mandar abraço pra quem, meu velho? Diga lá. Vamos lá. Tem um monte. Primeiramente, dizer que vocês são sensacionais aí. Vocês alegram a minha volta pra casa aqui. Nós somos sensacionais. É, vocês são impagáveis. Impagáveis, mas impagáveis. Isso. E também humilde pra caramba também, igual eu. Humildade. Não vou dizer um por um aí, mas é porque a equipe toda aí tá de parabéns. Tá certo. Já faz, não sei precisar desde quando eu ouço vocês, mas já faz mais de 12 anos aí. 12 anos, né? Tá bom. Mais muito de 12 obrigado. Anos que eu ouço vocês. Tá bom, meu velho. E vai um abraço pra todo mundo que tá ouvindo aí, todos os ouvintes, né? Os amigos meus palmeirenses aí que devem estar ouvindo, o Lúcio, o Clodoaldo. Tudo gente boa. Os corintianos também, que são a maioria, né? É, mais ou menos. O Ney, o Birubiru, tem o Diverta Eugé, o Rodrigo, meu sobrinho Bruno, que deve estar ouvindo também, um abração para ele. É, a gente tem um time de futebol que se chama Bixiga, né? A origem dele foi de futsal, mas hoje tem futebol de campo, a gente joga no Jaú da Penha, ali na Ticuatira. Jaú da Penha. Mano que não sai da Ticuatira. Mano não sai da Ticuatira. De manhã... no futsal, o Portugal, no futsal a gente joga na quadra do Batalha das 10 ao meio-dia de domingo, tá? Ô, só jogão, 10 ao meio-dia, um grande horário, domingo é final, então é bom. É Bixiga Futsal lá. Um abraço, pessoal da quadra do Batalha, só tem que ser bom lá. Tá bom. Então eu gostaria de desejar um abraço pra todo mundo do Bixiga aí, todo mundo que tá ouvindo o estádio aí, e dizer que eles são sensacionais, hein? Obrigado, obrigado, cara. Um abraço, porque... viu? Outro. Abraço. Eu ia falar mais coisas, mas é a primeira vez que eu ligo aí. Ah, os caras não deixam, né, velho? Tem o que falar, hein? Liga de novo depois. É, os caras brigam muito. Os caras brigam, não deixam você falar, né, velho? Não, tá valendo, Motinha. Tá valendo, Motinha. Tá bom. Um abraço aí. Tchau. Tá rachado. Antes de ligar, eu queria, né... se eu não... Ela tá me ouvindo lá em casa. Se aí, eu não falar, RG, eu vou apanhar, né? Tem certeza? Dizer, eu amo ela pra minha esposa, a Glaucia. Tá me ouvindo lá, hein? Tá bom. Certeza. Quer dizer, você é tímido. Eu amo ela. Você é tímido até a página 2 só, né? Tá bom. Valeu, valeu, RG. Tá bom. Um abraço pra você. É nóis. Um abraço. Tchau, tchau. Um abraço, tudo de bom. Beijo pra te ouvir. Um abraço. Estádio 97 na Energia 97, em nome também aqui do Consórcio Honda. Todo ouvinte que falar o slogan, chegou a sua vez. Consórcio Honda conquista um lindo boné. Também aqui em nome, o Benjamin. Ah, vai vir com um recado de BV agora, hein? Fala da BV. É, amigo, se você estiver pensando em comprar ou trocar seu carro, sua moto, seu caminhão, acesse meucarronovo.com.br, o portal de veículos da BV Financeira, e consulte as milhares de ofertas disponíveis. Através do site, é possível comparar preço, avaliar seu veículo e encontrar o melhor negócio para aquele modelo que você está procurando. E o melhor, sem precisar sair de casa. Quer coisa melhor que isso? E para financiar sua compra, você já sabe. Conte com as condições especiais da BV, é só ligar 3003-7888, 3003-7888, com a BV. Você sempre pode mais, BV, bons negócios pra você, Dodozito. E olha só, gente, continua valendo e daqui a pouquinho nós vamos fechar o segundo leilão aí, tá bom? Do leilão beneficente aqui, da promoção Eu Vou Jogar no Morumbi. Então tá valendo uma vaga. Boa. Pra você jogar aí na linha do time do Careca ou do Pita. Lembrando que os lances do leilão são em quilos de alimentos não perecíveis aí, não vale açúcar nem sal, tá bom? Então você pode correr para dar seu lance, ainda dá tempo. Nós vamos fechar o leilão, o segundo leilão, daqui a pouquinho às 19h30. Você tem quase uma hora para você corre mandar. Dá tempo, ainda 54 minutos para ser mais preciso, tá? Então você corre lá no site 97fm.com.br/euvou, manda o seu lance, manda seu nome completo lá para você concorrer aí a essa vaga bem legal. Essa vaga de que vai ser, hein? Ah, vai jogar ser pra linha. Jogar na linha, né, Bah? Ou do time do Careca ou do Pita, tá bom? E lembrando que amanhã nós vamos começar o terceiro leilão, mas isso amanhã. Vamos primeiro fazer esse aqui, vamos fechar. É um porcada, um porcada. Um por vez, um porcada. Um porcada. Verdade. Tá bom? Lembrando que os produtos arrecadados serão doados às instituições beneficentes credenciadas pela Energia 97. Chique. Tem o apoio de Paris Vegas Aluguel de Limusines. Ligue 4306-3076. Repita. 4306-3076 e Passaporte FC, tá bom? Tive algumas mensagens pelo aplicativo aqui, muita gente mandando mensagem também, Dodô, tem algumas aqui, vamos lá. Dar um abraço pro Thiago, que vai entregar as doações da Carole Transporte, que vai entregar. Sim, com a certeza. Carole é sensacional. As doações. Um abraço pro Thiago. Bacana, Thiago. Gente boa, é verdade. Boa. Gente, vamos lá então para algumas mensagens. Esse. Em nome aqui, deixa eu ver, de HDI Seguros. É debate pronto, consulte o seu corretor, acesse hdi.com.br. Deixa eu ver aqui. Nossa! Já falou que você, Benjamin. Quem que mandou aqui? É anticorintiano. Vilmar da Conceição. Isso. É pior. Tá difícil, Benjamin, porque eu vi ele, porque ele é o apóstolo do Apocalipse apóstolo. Do Timão. Apóstolo! Apóstolo do Apocalipse apóstolo do Timão. Eu nunca vi, velho. Olha! Eu fazia tempo que eu não vi essa palavra, viu? Olha, não. Fazer o quê? Apóstolo do Apocalipse, tem os, eu tem os apóstolos. Você fala, mano. Tem os apóstolos do Apocalipse e tem as hienas também. Ah, hienas. Deveria respeitar o ouvinte. Não, eu falei que é ele. É o cara que tá te chamando de apóstolo do Apocalipse. Você. Não, porque tem gente que gosta de ser enganada. Tem gente que tapa o sol com a peneira, é isso? Tem gente que gosta de ser enganada. Eu vou te falar. É porque eu tô falando que eu vejo uma situação complicada no Corinthians, o cara acha que eu sou contra. Profeta do Apocalipse, que eu torço contra. Em 2007, eu falei que o Corinthians ia ser rebaixado no começo, antes de começar o brasileiro. Eu não tô falando que o Corinthians vai cair esse ano, eu tô falando que é um momento complicado. O fato de ser um momento complicado não significa mexer de torcer pro Corinthians. Tem uns caras chatos, né? Mas nem tudo. O cara quer que tá bom, então eu vou mudar. O cara tá brincando com você, não seja ignorante. O Wagner Love tá jogando muita bola. O time do Corinthians tá certinho. É o time da Champions. o pagamento é em dia, o momento é bom. Tá tudo ótimo. Vai perder jogador, mas tá vindo uns grandes nomes pra repor, pronto. Mas olha, nem tu também, só o cara querendo te arregaçar, por exemplo. Ah, pode arregaçar. O Diego Cantoni. Boa noite, o Benja realmente tem razão. A parte dos abraços dos ouvintes é muito chato. Ah, muito chato. Deixa eu ver aqui, Magui. Benjamin. Muito chato. O cara quer ouvir o nome tudo do é Benjamin hoje. Ah, hoje tá feia a coisa aqui, ó. Tudo é Benjamin hoje. Henrique Pansonato mandou aqui. Benjamin. Pansonato. Como é que você pode avaliar um jogador se ele não tem sequência de jogos? Agora você quer o Dentinho, que nem titular na Ucrânia ele é? Pra você... Então, se você ouviu o programa ontem, eu falei assim, um time que tem Mendonça e Romero e o Vainelov que não consegue jogar, tem que trazer o Dentinho. É, mas o Dentinho e ontem ainda, e ontem ainda falei, Dentinho e Vainelov pode ser um ataque. Falei ontem que não, pelo menos tem uma perspectiva. Presente é ruim, mas pelo menos aí tem uma esperançazinha que pode acontecer alguma coisa. Agora, Romero e Mendonça não vai acontecer... Romero e Mendonça não vai acontecer nada. Você acha o Dentinho bom? É o nome dele. Eu gosto do Dentinho. Agora, se você perguntar pra mim, ô Mota, hoje o mercado não tem ninguém. Se lá no Corinthians ninguém quer subir, ninguém da base, você precisa contratar jogador, não tem. Você tem um jogador que teve uma passagem boa pelo Corinthians, que é o Dentinho, que é um jogador que tem uma identidade com o clube, pode ser uma opção. Dependendo do quanto tu custa, vale então, tentar também. O Corinthians quis trazer o Birubiru, que tava na ponte, o Fluminense que é dele, pediu o Birubiru. Você sabe quem é o Birubiru? Gente, o gostaria quanto pro Corinthians? O Renato até, Cajá. Todo mundo quer o Renato então, Cajá. Até semana passada, o Renato Cajá tava sendo disputado aí pelos clubes e aí ficou na ponte. Não, bom, não tá, ele já jogou. Ah, me desculpe, você jogou a sério. Então se os caras falam assim, pô, você não quer o Dentinho? Ué, o que eu vou querer que é estranho? Sim. Acho que Dentinho, dependendo de quanto custa, traz, vale tentar. Então tá, o jeito que tá, não vai. Acho que ele viria pra receber menos do que 400 mil reais por mês? Não, acho que não, mano. Não viria. Aí que tá. Você vai trazer uma incógnita ganhando 400 pau por mês? O salário quis dizer você... que mais de 400 ele não recebe. Acho que ele vem por uns 250. Eu não posso falar do salário. Como eu vou saber quanto ele vem ganhando? Tá certo. O cara abre o site na internet, viu, Portugal? Pera aí, ó. O cara abre o site na internet, Portugal. Ele vê lá. Christian acerta um contrato com o Corinthians, ganha 500 pau por mês por 4 anos. Ele abre lá. Wagner Love acerta um contrato com o Corinthians de 3 anos, ganha 500 pau por mês. Também quero o meu. Acho que ele vai falar o quê? Não, aí ele manda, aí o presidente lá do Mano, ele vê o WhatsApp dele, as mensagens, fala assim, puta, eu vou ter que voltar pra Ucrânia que eu tô ferrado, tá um puta frio, não aguento mais, não tô jogando nada, aqui é minha casa. E meu contrato acaba em um ano. Eu só quero Zé. Fala aí, Zé. Você falou meu nome, Zeldon. Eu falei. Falou que meu nome é Zeldon agora. Não, é o nome do ouvinte. É Zweldon Albuquerque é o nome dele. Ele só mandou boa noite pra todos. Boa noite a todos. Porque só tá boa noite, meu. Só isso, boa noite. Gente boa. Deixa eu ver aqui mais. Domingo, lê só as coisas legais, né? Depois... Você só lê coisa ruim, Domingo. Ah, eu não vou ler. Lê coisa instrutiva aí. Tá pegando no teu pé, viu, Beijo? Tá feia a coisa. Lê coisa legal aí, não tem problema nenhum. Te enfrenta. Olha, o título, ó, RG, não vou ler mais, hein? Pode ler. Você acha? Pode ler. O título aqui. O cara mandou o título e depois manda só o título pra você ver, ó. Benja, o chato do ano. Pode falar, não tem problema assim, nenhum. Não, ele não tá autorizando ler. Mas qual então, o problema? Depois de o Benja se tornar spoiler, ele deveria ganhar o troféu do cara mais chato do ano. Olha aí, olha. É o Marco Silva. É o troller. Marquinhos, liga lá pro seu psiquiatra lá. Levou o problema pra TV lá, velho. Chamou de doido. Viu? Liga lá pro seu psiquiatra lá, vê lá. Vai lá, velho. Vai ver o seriado lá, velho. Eduardo Macedo, coloca aqui, Dodô, esse time dos gambás está chegando em 2007, hein? Uma série B. Gambá, chupa, teu pai. Mano, abraço a todos. E é o imparcial Dodô, Edu Tricolor. Edu Tricolor. Não, peraí, isso aí tá errado, hein? Aqui, imparcial. Não, esse cara aí, o sobrenome dele é Gato. Todo tá mundo errado isso aí. Não, muito errado. O que é errado? Tá errado. Você vai falar que o ouvinte agora tá errado. Não, porque ele é seu parente. Não, tem nada a ver. Você é um nepotismo. Não. É dona Jamile. Cheguei mais, mandou aqui. Vem aqui da dona Jamile. O que é aqui? Não. Falando em parcial, eu tenho um relato a fazer do resort. Opa! Faça o seu relato. Dodô fala que é imparcial. Sou super imparcial. Eu vi o Dodô assistindo o jogo do Palmeiras. Não é um espetáculo? Ah, mas aí é meu time. Dodô, você sai do corpo, Dodô. Como assim sai do corpo? Você fica louco. Você viu quando o cara foi lá e desligou? Ah, o cara foi você, ô trouxa. Benja, eu vi o Dodô assistindo o jogo, eu falei pra ele, pô, Lelinho, ele quase me matou com o olho. Mentira. Só de olhar ele... Ele ficou louco comigo. Comigo ele foi estúpido, comigo ele foi pra avaliação física. O RG, ninguém te chamou na conversa. Presta atenção. Então vou te falar o seguinte. É, eu tava vendo o jogo de quem? Palmeiras. Da porcada. Eu torço pra quem? Das pepas. Palmeiras. Eu torço pro Palmeiras. Aí vem vários trouxas, não era um. Incluindo esse cidadão que tá aqui, que é o Diego. Não, chamou de trouxa. E esse outro trouxa que tá aqui, ó. Ah, é trouxa. Ah, vai lá pra assistir até o time, aí, o até do adversário. Até pra aí, quê? Eu não fui assistir. Até aí eu tô concordando com você. Você estava lá pra ver o jogo do Palmeiras? Eu estava. Você era Palmeiras lá? E Goiás, não era? Tava assistindo lá no cantinho. Lá no bar. Você ficou enchendo o meu saco aí, velho? Claro que não. O Mota foi lá me encher o meu saco. Não, fiquei na linha. O Portuga foi encher o meu saco. Mas o momento é teu, o seu mano foi encher o saco. O momento é teu, bicho. Foi lá tirar do negócio. Foi só pegou o controle da Foi só um detalhe. Mas não encheu teu saco. Não, não, eu não falei de Palmeiras, não gritei, do Goiás. Você escapou de uma boa, viu? Escapou de uma boa. Bom, eu sou rápido. É, você foi rápido. Mas vamos falar de Esser. Eu recebi um recado na hora. É, pra ira. Alguém, eu quero descobrir quem é esse desgraçado, por favor. Uma fonte falou assim. Eu vou descobrir essa fonte. Uma fonte falou assim pra mim: vaza que os caras estão armando te dar um pau e depois vão te colocar com o silver tape na cadeira quem amarrado. Salvou você, amigo, eu estranho, fui pro meu quarto. Eu fiquei uns 40 nela. Minutos, ainda botei, eu tirei o frigobar e coloquei atrás da porta. Quem te salvou foi o Sombra. Ah, o Nilson. Sombra te salvou. Não, primeiro foi o... Não foi. Esse... Ah, o Nilson não falaria. O primeiro foi o Nilson. Foi o Nilson. Não, ele foi um dos mentores. Foi o Liminha. Esse infeliz pegou a porra do comunicador lá dos caras. Mandou descer champanhe, mandou descer... Tudo na minha conta. Tudo na minha conta. Você fez isso? Não. Eu peguei o rádio do staff e passei pra Alê. Um xarope, velho. Falei, Alê, vai começar o... Era o quê? Era o bingo, né? O Rude, não. Não, o Rude. Falei, Alê, tamo aqui, papapá, papapá. Tem uma caixa de vinho pra descer, mas uma caixa de champanhe, não sei o quê, papapá. Pode autorizar? Aí ele falou, você tá louco? Que caixa de vinho, caixa de champanhe? Quem que tá falando? Falei, aqui é do staff. Com o rádio... Olha, o RG que mandou, o RG tal. Não, mas é ele que vai pagar? Eu falo, não, tô com a nota que é da rádio. Pode liberar? Meu, começou a passar a rádio pra Deus e o mundo, era eu. Mas não é possível. É idiota, né? Dá pra acreditar no negócio desse. Falei, tem uma nota de R$4.200 no nome do RG. Olha, tá, eu tô assinando aqui. Não, ela gritava, não, não, quem mandou o RG gastar isso? É nóis, velho. Mas vai, ó. RG, vamos se unir que a gente pode dominar o mundo, cara. Você eu morro cedo, velho. Tá louco. Mas pelo menos morre com uma emoção. Ah, é legal. Não. Você nunca sabe quem quer te pegar, quem quer te matar. Você chega na rádio, você olha pra todos os lados. Mas emoção quem vai te... é adquirir um imóvel do Grupo S. Ah, é emocionante. Olha só, amigão. Olha só, olha só. Todo mundo conhece alguém que tá procurando imóvel, não é? Eu conheço um cara bem próximo a mim. Tá vai procurando casar? Imóvel. Hã? Casar? Não sei. Eu estou procurando. A Moca. Eu estou procurando. Bom, vou te dar a dica, meu menino. Procure uma empresa que tenha reputação e clientes satisfeitos. De verdade, vou te falar, só a Esser é assim. Boa. Eles têm negociação flexível, atendimento transparente e personalizado e uma baita qualidade no acabamento. Além de localização privilegiada, imóveis com alto índice de valorização, enfim. Quem possui tudo isso, não tem como não ter clientes satisfeitos. Boa. Para vocês terem uma ideia, 9 entre 10 pessoas comprariam um Esser de novo. Olha que bacana. Por isso, se eu fosse você, também comprava ou investia no Esser. Acesse o site e conheça as histórias de quem já é cliente. www.esser.com.br/satisfação ou ligue 3066-0900. O Rafael Horn foi pra você ligar pra ele. É? É. 3066-0900. Esser, um nome construído com valor. Um abração lá pro Rafa. Pro Alan Horn, pra Paula Gil, pra toda a família Esser, Dodosito. Mas vamos lá então, vamos partir agora pro momento sem parar aqui do Estádio 97. Momento sem parar, são três ouvintes na sequência, não é verdade? Curta já a página do Sem Parar no Facebook, Sem Parar Oficial. Vamos lá, Zé do Botocô. Tem ouvinte pra participar aqui. Alô? Alô? Quem fala? É Nelson. Nelson, fala Nelson, tudo bom? Tudo bem, doutor? É o Almirante Nelson lá que ligava pra gente, do seguro? Abaixa um pouquinho aí. Meu amigo Binja! Puta, ó minha memória. O Almirante Nelson é ouvinte nosso, assíduo, ele é palmeirense. Ele ouve o tempo da doutora Arnaldo. É, ouvinte nosso desde lá na doutora Arnaldo. Eu imagino meu filho ouvindo vocês, cara. Você viu como eu reconheci a voz? Imagina como saíram eles, hein? Mas abaixa um pouquinho o volume, por favor, Nelson. Imagina o quê? Espera um pouquinho, senão vai apitar tudo aí, olha. Tá horrível. Vê se melhorou. Abaixou bastante? Melhorou? Ah, melhorou. Nelson, mas Nelson, bom, já tem Nelson aí, Tadeu. Não, Nelson, ó, só o Benjamin que lembrou. Nelson Tadeu? M. Augusto. M do quê? Como? Não entendi. Nelson Tadeu? M. Augusto. M. Augusto? Não, pelo amor de Deus, não tô querendo aqui fazer nenhum sensacionalismo, mas ô Nelson, você se emocionou que eu lembrei da tua voz? Não, Benja, porque a gente sempre se falou, caramba, desde o tempo que... Sempre se falou, desgraçado. Que a gente ia ver jogo de futebol, fui com você, fui com o Domênico, fui com o Portuga, fui com o Sombra. Eu conheço vocês desde o doutor Arnaldo, pô. Era bom aquela época lá, né, velho? Era bom. Beleza, a rádio era na frente do cemitério. Não, o que aconteceu? Os vizinhos melhoraram. Na frente do cemitério, a vizinhança não fazia barulho nenhum. Não, pai, tá na Paulista hoje. Legal pra caramba, tá na Paulista. Como é que chama aquele gás que sai do defunto, velho? Hélio. Não, idiota. É o fogo. Gás de pimenta. Gás de pimenta. É fogo alguma coisa. Ninguém tem. Ninguém. Será que não tem um ouvinte que traz um gás hélio pra gente fazer aquela brincadeira na voz? Vai fazer mal danado. Tudo que você faz mal. Tem que ser que o dente. Só o Winston do mano faz bem pra ele. Ele não toma aquelas bombas, não faz mal. Isso não fabrica mais. Eu tava vendo outro dia aquele programa, como é que chama lá? É Mil Formas de Morrer. Pô, aquilo é bom pra cacete. É verdade. Aquilo é bom pra cacete. Mano, você tem razão, mano. Porque os caras estavam lá, aquele balão inflado lá, né? E aí o cara queria dar um picote com a menina. E aí os caras foram lá, acharam onde era o. O zíper do balão e entraram dentro do balão pra dar um picote dentro do balão. É verdade, passou nesse programa. Os caras entraram e fecharam lá pra ficar lá dentro. E ficava com a vozinha diferente e tal, e ficaram tudo alegres lá. Dando um picotinho. E aí começou a faltar ar pros caras, velho. No meio eles do picote. Foram tentar achar onde tava o troço lá, o zíper, não acharam e morreram lá dentro, velho. Nossa, dentro do balão. Mil formas de morrer. Você viu esse negócio faz mal, esse ar. Você viu uma vez que o cara ficou bebaço, aí a mulher, e ele gostava de se vestir de mulher pra dar um picote. Aí o cara ficou bebaço, aí a mulher amarrou ele na cama. Certo. E saiu. Aí ele acordou do bebaço. Amarrou ele. Ele tinha claustrofobia. Ele começou a bater ali no colchão d'água. E o salto do sapato furou o colchão d'água. Ele morreu afogado. Porque a água foi na boca dele, ele não tinha como se livrar e morreu. A mil formas de morrer. Porra, mil formas. Sensacional. De morrer. Rapaz, já vi isso. Ô, Nelson. Fala, Domênico. Quantos anos você tem, meu velho? 5.5. Ah, já 5.5. E aí, meu. Como é que faz? Tudo 5 na vida dele, aí. Tudo. O Benja, de vez em quando eu até falo com ele também pelo Twitter, ele retweeta e tal. Domênico, teve épocas aí que eu quis ligar e não consegui. Sim. Que você tava ensandecido com o Palmeiras, principalmente quando o Palmeiras estava pra... Eu não lembro, eu nunca fico assim, mas... Eu lembro, cara, que eu falei, pô, Domênico, por incrível que pareça, as melhores opiniões que eu tenho visto a respeito do Palmeiras, naquela época, devido à sua emoção, né, latente aí, era do Benja e do Mano, cara. Benja e do Mano, as mais... Porque, falando do Palmeiras, com clareza... Isso quando? Você tava ensandecido. Mas quando? Antes da gente remontar o time aí, né? Mas no ano passado, meu Deus do céu, né? E aí, mas no ano passado o Palmeiras não tinha time. Eu vi o Benjamin falando, o Domênico falando... E o Sombra não, porque o Sombra é um passapano do caramba, né, meu? Passapano? Tudo que é pro São Paulo... O Sombra é passapano? Passapano, que ele, tudo que é pro São Paulo, ele alivia, né? Ah, entendi. Mas, Nelson, mas me conta uma coisa, qual que é o bairro aí? Aqui é Lausanne, cara. Lausanne. Lausanne, então tá bom. Bom, é Verdão, então, né? Verdão. Verdão, Palmeiras. Então, e aí, cara, gostou do Marcelo? Cara, olha, o Marcelo é bicampeão brasileiro, né? Sim. Um cara que tem já um currículo, né? 7 anos. Já tem um currículo bacana, né? Agora, ele também fez uma campanha tranqueira no Vasco da Gama, né? Pô, o Vasco é um time ruim. Pô, mas o cara, quando é bom, é que tem que mostrar que é bom, né? Eu fiquei, quando ele entrou no Vasco, que ele saiu do Curitiba, né? Se não me engano, foi pro Vasco. Eu falei, agora o Vasco vai se reerguer, porque esse cara... Mas o Vasco também é difícil. Vimos que é impossível trabalhar com o Eurico Miranda. Não, mas não era o Eurico, não. Muito você ruim. Trabalhou na época que era o Dinamite, hein? Pior ainda. É, o dirigente era o Dinamite. Né? Dinamite, é verdade. Dinamite é uma bomba, o Eurico também é outra, hein? É, não sei não, hein? Vai cair o Vasco de novo, hein? Mas você acredita, Nelson, no Marcelo? Vai dar jeito nesse time aí? Cara, Domênico, eu vou ficar com a maioria aí, pô. Eu não tenho uma opinião sobre ele assim. Não, cara. Ainda. Sinceramente, cara. Você fala, pô, o cara foi duas vezes campeão no Cruzeiro. Em tese, ele é o cara que vai resolver nosso problema, né? Deixa eu te perguntar, então, uma coisa antes. Você do Alexandre, você tá precisando de um centroavante pra jogar, gostei de ter trazido você, o cara. Você gostava do Oswaldo? Olha, cara, você acredita que eu acreditei no Oswaldo no começo, viu, Domênico? Você o quê? Não entendi. Porque veja bem... Não entendi o que você falou no comecinho, sei o quê? Eu acreditei no trabalho acreditou, do Oswaldo. Acreditou, tá. Porque, pô, já passou pelo Palmeiras tanta gente, cara. Muricy, Filipão... E ganhei. Quem ganhou um título com o time com? E outra Betinho. Coisa, que, uma coisa que me deixava louco da vida era o pessoal defendendo o Valdívia, cara. Porra, o Valdívia... Aí você fala, ele é craque, mas, pô, cara, esse cara... 5 anos mamando uma fortuna do Palmeiras pra jogar 20 partidas nesse tempo todo aí, cara. Mas você sabe quem tem culpa, Nelson? Verdade. Sabe quem tem culpa disso? O Tirone, não? Não, do Valdívia? Fazer isso? A diretoria do Palmeiras, sabe por quê? Assim. Se liberasse ele, quando ele veio na imprensa e pediu pra ir embora, aquela melhor, época, né? Que sequestraram ele, a mulher dele, que ele falou, não me sinto mais feliz em jogar aqui, se cumprissem com o que prometeram pra ele, porque teve um lance aí do Palmeiras... E foi promessa da diretoria antiga que se ganhasse a Copa do Brasil, mandariam ele embora. Ele ganhou a Copa do Brasil e depois não cumpriram com a promessa com ele. Outra coisa, Domênico. Eu entendi isso, português, entendi. Mas outra coisa, Domênico. Qual outra esse negócio coisa? De dizer que ele ganhou a Copa do Brasil é mentira, hein, meu? Quem ganhou a Copa do Brasil pra ele foi o Marcos Assunção, cara. Não, ele ajudou, né? Não, mas ajudou. Ele jogou uma partida contra o Grêmio lá que foi boa, né? Que eu lembro bem, que foi um jogo difícil. Mas você lembra do Marcos Assunção, né, Marcão, sim, né? Sim, sim. Porra, aquele cara lá, pelo amor, veio, pra mim, quem ganhou a Copa do Brasil foi ele, desculpa. Não, ele foi o Valdívia. Ele ajudou a ganhar. O Valdívia contra o Grêmio no jogo da ida. É, jogo, ele arrebentou. É que ele joga, o Valdívia é um baita jogador. Por exemplo, ele joga 10 mil vezes mais que o Ganso, desculpa, né? O Ganso não joga, eu sou com o Benjamin, né? Aliás, o Benjamin, o Benja, cadê o Benja? Tô aqui. Aqui. Porra, você gosta muito do Beijo, Berger, viu, Nelson? Eu vi que você gosta dele. Porque eu tenho um carinho muito grande pelos ouvintes, principalmente aqueles educados. Ah, você tem, é? Te conhece. Só um minuto, Nelson. Ô, Mota, desculpa, porque eu conheço o Nelson antes de você entrar no programa. O problema é seu, dá pra então, respeito, ó. Ele desrespeita o ouvinte. Dá pra ele. Ó, fala, Nelson. Ô, Mota, pô, fala com isso, cara. Desculpa, ele é estúpido. Não, eu tô falando que porque eu lembrei o Domênico, é que o Domênico tava tão. Eu não entendo, né? Ele, fanático como eu, mas teve uma época que ele não tava conseguindo mais analisar as coisas. Como aí. Não, Nelson? Eu vi o Mano. Como não tô analisando? Você tá louco? Agora sim, você voltou, graças a Deus, voltou. É. Mas como assim? Mas você tava louco. Ele falou que você bateu a cabeça. Um minuto, Nelson. Me ajuda aí, ele não consegue. Não, parece que tava fazendo colocações. Não sei o que você tá falando, não tô lembrando. Você precisa me falar o que eu falei, pra mim você tava errado. Não. Termina. Eu tava errado. Minha também, né, Domênico? De repente, são formas de ver. Não, mas o que eu tava errado que você achou? Não, cara, não, aí também, isso aí deixa pra lá. Deixa pra lá. Que você, Palmeiras, amarelou, né? Dos melhores. Bundão. Não, é isso. Amarelou. Gente, deixa o vídeo terminar. Não, cara, de paixão mesmo, entendeu? Aqueles papos de, porra, não sei o quê. Tá. Pô, e tinha que dar uma parada pra pensar. Mas o nosso presidente aí, ele acertou o Palmeiras, né, cara? Assim, em termos financeiros e tal, administrativamente, se ele deixar um legado, dizer que deixou um sistema lá, que organizacional, que daqui pra frente vai ser difícil fazer cagada lá dentro, né? Falando português, claro, né? Sim. Isso eu ouvi da boca dele. Ele falou que entra daqui pra frente vai ter que seguir o manualzinho da administração aqui. Acho que legal isso aí, né? Tá precisando. E outra coisa que também queria falar pra você, Domênico, pro Benja, eu achei a parceria do Palmeiras, do campo, da reforma do campo, um baita negócio pra gente, porque a gente tinha um parque antártico caindo aos pedaços, lá tava velho, né? Um campo que não tinha atrativo pra você faturar, quer dizer, de repente a gente pegou a propriedade, né, cedeu, e ficou com toda a renda do jogo, a gente não tem custo de manutenção, não tem nada. Eu achei que foi um baita negócio também, não achei nada ruim, não. O pessoal, tudo bem, ficamos sem os camarotes, ficamos sem o jogo, mas toda a renda de jogo... O Corinthians agora vai ter uma dificuldade do caramba para pagar o campo dele. Lógico. Né? É. Vai ter que ter 6 pau por mês aí, todo mês. 6 milhões, né? Mas a galera descia o pau no Beluso na época do contrato. Eu, inclusive, critiquei muito o contrato, e o tempo passou e o Beluso tinha razão. Você lembra como criticaram o Beluso por causa do contrato? Então, hoje todo mundo fala, inclusive eu, que o contrato, que o esquema do estádio do Palmeiras foi muito bom. É lógico, tem algumas coisas que não estão legais, mas o Palmeiras, bom, né? Mas o Palmeiras não vai quebrar por causa do estádio. Pelo contrário, o Palmeiras está fazendo. O estádio do Palmeiras alavancou o Palmeiras e muito. Também acho. E quem fez o contrato, quem fez o estádio foi o Beluso. É que na época ninguém sabia o teor do contrato também, né? Cada um falava uma coisa, né? Eu lembro que tinha o Mustafa na parada também. Esse era contra sempre. Esse aí sempre foi contra. Então, tinha muita coisa. Mas agora precisa ganhar, né? Precisa começar a voltar a ganhar a partida. né, ganhar jogo, né? Isso que a gente precisa fazer, contratar um meia aí mesmo. Tá certo. Então tá bom. E tocar o pau. Tá bom, Nelson. Cara, você já vai dispensar o Nelson? Porque é momento sem parar do estádio. Ele não entrou no ar. Momento sem parar do estádio. Domênico, deixa eu fazer o Bechan, então. Por favor, por favor. Qual, do Bozano? O que você quiser. Bozano tá com... Só a nova linha Bozano tem jeito de garante a diversão do meu filho. Tem jeito de garante. Pera, vamos devagar. Só a Bozano... Garante a diversão do meu... Não, tem jeito... Tem jeito de garoto e garante a diversão do meu filho. Aí, garoto, boa. Ganhou, né, mano? Ganhou, Domênico. Aí, é legal, eu já posso passar aí e dar um... Pode passar aqui, vocês, pode passar aqui e pegar aí o kit Bozano, par de convites pra quem quiser. Eu queria mandar um abraço pra você, Domênico, que eu conheço, caramba, desde o começo do estádio aí, Benja, né, que o Benja sabe disso aí, né, e Mano, que eu gosto do Mano pra caramba. Muito obrigado, Nelson. O Mano era parecido uma tripinha, cara. Tripinha? O que é tripinha? A gente saia daí e pegava o metrô junto. Aí, certo, o Mano. Entendi. Agora tá parecendo um dinossauro. Aí, né? Rapaz. Tamo junto, aí. Nelson. Obrigado aí pela audiência de todos esses anos aí que você teve no estádio 97. O RG também. Olhos profundos. Valeu, Elinho. Olho valeu, profundo velho. Do RG. Olho de louco, hein? Fundeza dos olhos, né? RG, quer furar teu olho, RG. Ele é o Tadeu, né? Quem sabe Nelson. Faz ao vivo. Tadeu. Nelson. Ah, Nelson Tadeu, é. Tadeu, é? É. Então, mas tá dando um trabalho. Sensacional. Então tá bom. Falou, meus amigos. Obrigado, meus Nelson. Amigos. Obrigado. Américo, um abraço pra vocês todos aí. Obrigado. Valeu, Nelson. Gente fina também. Tamo junto, mano. Um momento. Abraço. Abraço, Nelson. Valeu, apareça, valeu. Hein? Valeu. Esse é o Estádio 97. É o momento sem parar do Estádio 97. Três ouvintes na sequência. Baixe já o app sem parar e aproveite tudo que a vida tem de melhor, hein? Sem parar até no seu celular. Alô? Alô? Quem fala? Carla. Carla, com C ou com K? Com C de Corinthians. Ah, não! Isso aí. Vai, Corinthians. Vai esculhambar? Não é possível. Não. Carla... Fui agraciada com isso. Tá esculhambando já. Calma, não, também não, calma, vamos, não vamos... Vamos respeitar, calma. Né, Domingo? Carla... É, Carla do que é o nome completo? Carla Cristina Machado de Souza. Quantos anos, Carla? 37. RG 3.7. Domênico. Sim. Se é Machado, já corta logo, porque vai dar trabalho. Corta pra mim, por favor. Sensacional. Corta sensacional. Pra mim, você vai vendo. É, sensacional. Corta pra mim, por favor. É. E o bairro? Ele é o cara, ele é o cara. Com exclusiva aí. E o bairro, qual é? É, vamos ver se o GPS Man aí acerta. Vila Aurora. Ai, ai, ai. Vila? Aurora. Mas esse é que tá. Em São Paulo tem três, tem o Vila Aurora. Tem Parque Aurora e tem o Jardim Aurora. Tem um que é Itapevi. Tem a Dona Aurora. Não, tem um que é Itapevi. Esse é um dos mais conhecidos. E tem um na Zona Norte. Zona Norte. É, mas tem dois, eu não tenho culpa. Adivinha, hein? É na Zona Norte. É. Aurora. Isso é Aurora. Meu Deus do céu. Vai, lembra, se você fosse sincera, ou Aurora, lembra? Gente boa pra cachorro. Ô, Carla. Nome Cristina. De não, é Carla. Carla Aurora. Cristina. Aurora, mas é Carla. O primeiro nome dela é Carla. Tinha uma música que era o nome dela, que é do LS Jack, Carla. Que era ruim pra música do Picasso Falso. E Cristina? Você, Cristina. Lembra? Picasso Falso. Picasso, nossa. Picasso Falso. Verdade. Você, Cristina. Você lembra do LS Jack? Lembro. Mas isso era Carla. Muito ruim. Não, falamos se é ruim, não. Tem que ter o nome dela. Não. É, o grupo era ruim, mas a música é maravilhosa. Não, também música. Não. Era fraca também. Não, é boa a música. A música é meio boca e rota, Domingo. Não, mas é boa. Era ruim. Não é boa. É bom. A melhor parte do show do LS Jack é quando acaba. É bacana. Ah, chega. Mas, ô Carla. Oi. Esse momento atual do Corinthians te assusta ou você acha que é uma nuvem negra que tá passando aí sobre o Parque São Jorge? Não, não me assusta, não. Eu confio no time, confio no Tite. Eu acredito que a gente ainda tem recuperação e não vamos chegar nem perto da zona de rebaixamento. Também acho, concordo com você. É que o Benji, ele veio do inferno, né? Ele deixou vago o portão do inferno. Não, e veio aqui pra terra, tá certo? O Benji praguejar contra os outros. O Benji, não Benji veio ele trouxe inferno. Aí uma ele maré de azar pro Corinthians. O Benji não veio do inferno. O Benji é um agorento. O Benji não está falando desgraça. Que o Corinthians vai cair. Eu falei que eu estou preocupado com uma remontagem do time no meio do brasileiro, sem dinheiro e perdendo a metade dos bons jogadores. É isso que eu falei. Eu tô preocupado, sim. Eu acho que essa dificuldade, ela é a pimentinha que a vida precisa. Ah, eu vim em 2007, toma da pimenta que nós pegamos. O Boca pôs uma pimenta. Que pimenta é essa? Em 2007 entrou uma pimenta, amor. Eu não quero, mas que pra sair, que pra sair do duro. Para, e velho, dói, para. Viu? E arde. O Boca usou uma pimentinha e ficou fora da Libertadores. Ô, Carlos, eu vou falar. Tava chato torcer pro Corinthians. De 2009 até o ano passado, o Corinthians ele bateu na cara de todo mundo aqui no futebol brasileiro. Tava chato torcer pro Coringão, não tava não, Carlos? Nossa, agora tava, rachou. Tava assim. E eu digo mais, a minha família, a maioria dos meus primos são São Paulinos, e eu falo pra eles assim, que eu gosto quando o Corinthians dá essa rebaixada, assim, porque quando a gente pega o São Paulo, a gente arrasa, né? Ai, nossa! Então, ai. Existe aí um preceito em relação a isso. Então não me preocupo não, eu tenho certeza agora, que nós vamos bem nesse campeonato. Tem razão, Carlos, tem razão. Ô, Carlos, agora uma coisa, ô, Carlos, eu concordo com você num negócio. É, quando você ganha tudo... Você fica mal acostumado, isso é péssimo. Isso é péssimo. Porque aí não ganha um campeonato, é crise, tá tudo acabado. Esse é o lado ruim da coisa. Tem uma geração de corintianos aí, de uma molecada mais nova aí, que começou a ver o Corinthians recentemente, que acha que tem que ganhar título toda hora, todo ano, né? É, mas quando você acostuma com uma coisa boa, então, dificilmente você volta pra coisa por ruim. Por isso que eu falei, o torcedor fica mal acostumado. Mas ó, eu não vou questionar o torcedor do Corinthians que pensa assim, assim como o torcedor do Flamengo que pensa assim, porque se o Corinthians ele fosse bem administrado, Benjamin, pelo que ele arrecada, sabe, pelo que ele ganha da TV, pelo que ele tem de cotas de patrocínio, pelo que ele arrecada com bilheteria, o Corinthians, o torcedor do Corinthians, ele deveria exigir sim que o Corinthians G4 tivesse um todo time. Ano. Lógico. G4, é claro, no mínimo, é evidente. No mínimo. Porque uma coisa é o torcedor, por exemplo, do Juventude, o torcedor da Chapecoense, do Guarani, falar, quero brigar Guarani. Lá em cima. Não dá. Agora, pelos recursos que o Corinthians tem, tá certo? Com televisão, com patrocínio, com faturamento, com torcida. Torcida que compra produtos licenciados. Desculpa, a torcida do Corinthians, ela tem o direito sim, Benjamin, de exigir um time competitivo que possa brigar por títulos todos os anos. Eu não falei que ela não tem que exigir. Eu não falei nada disso. Mas então o torcedor não tá mal acostumado. Não, mas ele tá exigente porque ele pode estar, ser exigente. O estar mal acostumado não é uma crítica. Ah, tá, não. O você estar, falou não, com o estar, de crítica. O estar mal acostumado, não. Não é uma crítica. É uma situação. Ele tem o direito você, de ser quando exigente. Quando você ganha tudo, tudo, quando você começa a ganhar tudo, né? E de repente num campeonato você vai mal, pô, parece que o mundo acabou. E não acaba, não. O torcedor de São Paulo teve uma época... Todos os torcedores têm direito a ter a sua opinião, a sua crítica. Só não pode cornetar. Nem ficar aí gorando o time. Não, tem time todo tá o direito em fase de reestruturação. Então, não, é normal que algumas coisas aconteçam aí, alguns tropeços. Mas, mesmo assim, eu acredito, eu acho que essa é a marca da torcida do Corinthians, é acreditar sempre e apoiar sempre. Mas o torcedor tem direito de cornetar, sim. O torcedor tem que conjugar o verbo cornetar, sim. Faz parte. Faz parte. Senão, se o torcedor que não corneta... É o torcedor acomodado não, com tudo. É, a corneta nesse sentido. Mas ela tem. Não, mas a corneta, Benja, ela tem dois sentidos aí. É que geralmente quando você fala torcedor corneteiro, é aquele cara que reclama até quando o time tá ganhando. Exatamente. É como se fosse o torcedor amendoim do Palmeiras, tá certo? Ei. É o torcedor que não ajuda em nada. O time tá bem, ele vai lá e arruma pelo em ovo. Mano, o torcedor crítico, eu acho que ele tem que ter o bom senso. Aí tudo bem. Mas ninguém reclama quando tudo tá bom. Ah, tem. Reclama. Tem uns caras que são chatos. Quantos torcedores reclamam agora nesses últimos três anos que o Corinthians ganhou tudo? Ah, mas tem. Né? Sempre tem, viu, Sempre tem. Ninguém reclamou. O time ganhou tudo? Tem. Mas sempre tem. Sempre tem aqueles idiotas. Não, tem aqueles caras que falam, tá vendo? Eu falei esse negócio de gastar com o time. Não, porque o torcedor. Ele foi campeão, mas tá aí. A gente tá endividado. Mas olha quem fala, o rei, o torcedor mais modinha que quem? Tem do São Paulo, quem? Fala você. Eu? Tá louco? Tô louco. De você, você, eu não sou nada modinha. O que você filho. É modinha, meu eu amigo? Quê? Eu vou no estádio do meu time, vai, você sim, não vai. Vai sim. Qual a última vez que você foi? Fui ver Corinthians e Red Bull no Paulistão. Ah, então. Você ah não, é fui ver Corinthians Santos. Na Libertadores você foi? Lógico que fui. Quando? Fui contra o Once Caldas. Mentira, fui... você não foi. Pergunta pro mano. Ele foi sim. Fui contra o Once Caldas? Jura? Fui, ô trouxa. Milagre, então. Você foi na Libertadores esse ano? Eu fui. Ah, eu te arrumei ingresso, é verdade. Ah, é. Fui contra o Once Caldas, tá fui contra o São Lourenço. Modão. Você pagou o meu plano, então, sócio-fundador. Ô, Carlos. Faz tipo, não. E com relação a esses possíveis nomes aí que podem chegar ao Corinthians, o Theo Gutierrez é um nome que tá sendo bem cogitado. Tem o Sanches aí também, que é volante lá, um segundo volante, é aquele volante que tem a característica um pouco mais de saída, que joga também no River Plate. Estão falando do Dentinho. Desses reforços aí, algum te agrada? Menos o Dentinho. Dentinho não. Eu concordo com você que esses regressos não ajudam o time. Dentinho, ele né? Ele já saiu sem ser grande novidade. Então, pra mim, não me agrada a volta dele. Se eu tivesse algum poder de dizer pro Corinthians, ó, traga alguém que vai melhorar o time... Eu sei que eu vou receber crítica por isso, mas eu diria Jorge Henrique. de novo Jorge Henrique, tá no Inter? É, o do Inter. É que eu acho que o tempo do Jorge Henrique passou um pouco, mas o Dentinho... Jorge Henrique, pelo que me consta aí, enquanto o Tite for técnico do Corinthians, ele não pisa no Parque São Jorge. É, porque teve uns negócios. Agora, mano, o Dentinho nada mais é do que o Malcom mais velho. É um jogador que corre esforçado, o Dentinho não sei se corre mais tanto, porque a idade chega pra todo mundo. Se você tem o Malcom, que são as mesmas características, pra que você vai buscar o Dentinho, velho? Fazendo falar, dinheiro Portugal, enorme. Isso é uma burrice sem tamanho, velho. Portuga, eu sou tem contra. Um cara que tá voando aí no mercado que eu tentaria. Quem? Quem? Jô. Ah, o Jô, o Jô seria um cara, mas o Jô é um cara, velho, que é um jogador de esquema pra você ter no meio da área. Gente, agora, o Jô é um jogador que, ó, eu não sei porque golpe do destino, Domenico Gatto. O cara, ele teve a chance, Domenico Gatto, de jogar com o Ronaldo. Uma camisa de seleção brasileira e defender o Brasil numa Copa. Ronaldinho levou ele pra corda. O Jô, mano, gente, ele jogou é horroroso. Muito na Libertadores. Não, só de brincadeira. Mas do lado do Ronaldo e do Bernardo, né? O Jô foi afastado. Gente, o Jô foi afastado do time do Atlético Mineiro. O Jô é um jogador aí descompromissado. Mas o próprio futebol, né, mano? Mas aí que tá, se fosse um jogador comprometido, ele teria tudo pra dar certo, cara. Ele teve aí a chance de jogar do lado do Ronaldo Gaúcho, bom, ele foi bem naquela Libertadores que o Atlético ganhou, ele teve a chance de disputar uma Copa do Mundo com a camisa da Seleção Brasileira. E, gente, o Jô não deu valor pra isso. Eu acho que no Corinthians o Jô vai voltar a jogar bem. E eu vi uma entrevista do Kalil estranho, dizendo que a chance que o Kalil tinha como certo uma venda do Jô pra ele quitar as coisas do Atlético Mineiro, ele não chegou a proposta. Deixa eu falar uma coisa, só a última coisa. Fala a última pro corintiano coisa sobre a conversa do Mano e todos com os jogadores do River Plate. O Corinthians tá na dele em fazer a proposta do jogador do River Plate. Só que o River Plate, enquanto ele não terminar o negócio da semifinal dele, dificilmente vem, o jogador vem. O jogador não vai vir. Se o River Plate vender, mesmo que seja um grande dinheiro, a torcida mata os caras na semifinal da Libertadores. Então, pra agora, não vai vir. Ô, oh, Carla, manda seu placar isso. Hoje aí. Tem Brasil e Colômbia pela Copa América. Olha, sinceramente, eu acho que o Brasil perde hoje. Colômbia? É, bom, deu boa. Colômbia tem dois, Adam. Tem dois grandes jogadores. Colômbia tem o James Rodrigues, tem o Gutierrez. O Falcão tem... joga hoje? Falcão parece que tá joga, lá, vai jogar. Que joga. Tem então. O Falcão Garcia e tem o Quadrado também. Sem contar o Jackson Quadrado, Martínez. O Quadrado foi aquele que quebrou o Neymar, não? Não, aquela foi o Zuniga, que também joga. Vai jogar também? Vai. O Zuniga vai jogar. Vai jogar hoje também? O Quadrado é o Acerola Laranjinha, bom jogador. Ah, bom jogador, o Quadrado é aquele cabelinho. É, o cabelinho. Não sei qual é. É o Romarinho. É o Romarinho dos caras. Parece o Romarinho. Tá bom. Carla, manda um beijo pra quem você quiser. Mando sim. É, deixa eu só falar uma coisa pro Benji. Eu faço parte daquele grupo de pessoas que, apesar de reconhecer a qualidade do Neymar, não gosto do Neymar. Então, como o time tá muito dependente dele, então pra mim tanto faz se ganhar ou perder, eu torço pro Corinthians. Não gosta do Neymar, tá certo, moça. Você tem direito à sua opinião. Beijo, a mim ficou caladinha. Ela ali, tá certa, tem direito à opinião. Ficou caladinha lá. Nem se manifestou, velho. Cara de trouxa. Mas que, onde tá na lei do futebol que a pessoa é obrigada a gostar do Neymar, do Messi, ela gosta o que ela quiser, velho. Tá bom, Carla, muito obrigado. Pode o que quiser. Posso mandar um beijo? Pode. Claro, por favor. Quero mandar um beijo pros meus amigos de serviço, o Eliton, o Renan. E todos que estão ouvindo, aqui o pessoal da Porto, o meu amigo Cleidson, todos os corintianos e a minha família, né? O Beto, a Marcela, que me ensinou a ouvir Estádio 97, meu primo Dani, e dizer um chupa pra eles que eles esse ano não vão ganhar nada mais. Então tá bom, Carla, muito obrigado, um beijo pra você, obrigado pela participação. Grande beijo pro Portuga. Tchau, tchau. Estádio 97 agora partindo pra última ligação no momento sem parar do Estádio 97. Três ouvintes na sequência, esse é o terceiro, hein? No pedágio, no estacionamento, no posto, até no táxi sem parar, em todo lugar. Vamos lá, mais ouvintes aqui. Alô? Alô? Quem fala? Luiz, e aí, Dodô, tudo bem, bom? Luiz, é Luiz com Z ou com S? Com S. Tá vendo como é bom perguntar? A maioria põe com Z, ninguém pergunta. Luiz do quê? Luiz Carlos Salles, velho freguês. Ah, tá bom. São Paulino? Ele é São Paulino, ah, antigo. Conhece ele, é? Ouvinte antigo aqui em São Paulino. Fala com ele, Paulino. Ô Motinha, fala com ele. Com certeza. Quem beleza. Vai botar, beleza? Quem vai ser o Luiz do jogo hoje? Ah! Mas é sensacional, sensacional. Não, só pra saber. Você acha que o RG tá dormindo, velho? Daqui a pouco, de repente, ele dá um chute. Meio de campo, no ângulo. Golaço. Porque o RG é igual Neymar. Aquele craque que Neymar. Tá lá, que os caras esqueceram, daqui a pouco ele resolve uma jogada. E eu vou falar uma coisa que pra mim é muito difícil falar, mas o RG me lembra Juan Román Riquelme. Ah, não. Ele andando ali, com a cara até tristonha, de repente ele pega uma bola e resolve. Todo mundo fala que já aposentou. Todo mundo fala assim, ah, Leão Banguela, ele vai e mete um golaço. Eita. Falando de Luiz, vamos falar do... Luiz! Diz aí, Mota. Eu conversei com o Luiz. Conversou com o Luiz. O Ervilha, né? Meu. Por que Ervilha? Ah, ele consegue, cabeça de Ervilha? Né? Putz, olha, no último jogo eu falei, quase que ele vai... Pelo amor de Deus, ele só não foi expulso ali porque deu sorte. Quer frear com você? Não pode cozinhar com ervilha na água quente, porque fica ruim. A dele é aquela de lata, velho. Eu tô querendo comer bem. E aí, você acha que ele fica, que ele vai? Diz que o Osório conversou com ele, quer que ele fique. Sinceramente, Mota, eu já perdi a graça de ver o Luiz Fabiano jogando a camisa do São Paulo. Ele parece que não tá mais interessado, não tá mais nem aí. Se tiver que der fazer gol, ele faz. Se der para correr, ele corre. Senão ele fica parado, ele não volta para ajudar, não volta para marcar. Sabe? O cara, tipo assim, o cara, tô nem aí. Mas, ô São Paulino, vou falar com ele pra você. Fala. Os últimos dois jogos eu vi contra o Grêmio e vi esse último. Tá esforçado. E o que eu fiquei sabendo. Não, ele tá esforçado. Gente, isso deveria ser o mínimo. Não, sim, mano. Então, o Osório chegou no cara, mano, e falou, ô gente boa. Estranho, viu? O Osório chegou no cara e falou, gente boa, o que você quer na vida? Aí o cara falou. Mano vai falar, que o torcedor que às vezes fala, não, porque o cara é esforçado. Gente, é o mínimo que o cara precisa ser. O cara ganha bem. O cara ganha bem, ganha o dia. Eu vou te falar, mano. Um dia mais ou menos, né? Mano, olha, se for pra mim ganhar um décimo do salário dele, eu corro o campo 90 minutos sem parar, velho. Não é só questão de correr. Eu tô falando o seguinte, ele tá se apresentando mais pro jogo. Caindo pelos lados, dando opção. Mas tem. O que eu fiquei sabendo, gente lá de dentro que trabalha, setorista do clube, que o Osório sentou com o cara e falou assim, ó, pra mim, você é um dos melhores jogadores na posição da América do Sul e eu quero contar com você. Posso contar com você? Vou armar um esquema pra você jogar. Porque na cabeça do Osório, é ou o Luiz Fabiano ou o Pato. Não existe dois na frente. É um. E três meias que encostam. O que acontece? Ele escolheu o Luiz Fabiano. E ele teve a conversa com o cara. E o cara tá demonstrando que tá afim. Então acho que, Mota, centroavante hoje no futebol sul-americano é uma posição difícil. Quando você tem um que tem uma experiência boa e tem uma classe boa pra fazer gol, e com um pouco de vontade, você tem que manter o cara. Luiz Fabiano é um jogador. Mas o Portuga. Pode ser aproveitado, cara. Eu acho que ele já era, mas não tem, sabe? Meu. Aquela história de mimimi dele, sabe? Reclama com o juiz. Tá bom, mas vocês vão trazer quem pro lugar dele, não? Ué, mas o São Paulo tem que colocar o moleque pra jogar. Vai ficar o resto da vida dependendo do Luiz Fabiano. É, o Kardec tá machucado no volta. Tem o João Paulo, tem o moleque. Tem que colocar o João Paulo aí. É, coloca o João Paulo, pô. Segura a onda? Lógico, segura, pô. Coloca o moleque pra jogar. Fica com essa frescura. O Neymar foi lá, jogou. Era diferenciado. O Neymar é diferente, lógico. Não tô comparando o João Paulo com o Neymar. Mas tem que colocar, uma hora tem que colocar o moleque pra jogar. Porque fica com essa história. Revelou o jogador. Foi o melhor da Copa São Paulo. Jogou pra caramba. O melhor, sei lá do que, do sub. Vai pra Copa do sei lá o que. Tá na Copa do Catar. Copa sei lá do que. Os caras não jogam. Aí, no São Paulo, qualquer garoto, quando você fala, olha, esse garoto veio da base, você olha, o cara já tem 22 anos. Daqui a pouco, viu, Mota? Daqui a pouco o moleque fica desolado e resolve querer ir embora. Exato, aí ele estoura no outro time, aí o time vai ganhar dinheiro a rodo, e o São Paulo se ferra. Então, mas no final o São Paulo acaba ganhando porque vai pra justiça e ganha como vai ganhar do Oscar, por exemplo. Se o Oscar for vendido agora, o São Paulo ainda tem direito. Mas, Mota, não é melhor que ganhar título, né? No São Paulo, que nem o Neymar fez no Santos. Ganha título, vai embora. Aliás, eu sou do mesmo time dessa menina que ligou por último aí, tá? Eu acho o cara bom, o cara joga bem, mas eu não gosto dele, entendeu? Então, é o seguinte, o Neymar não estourou no Santos, o Santos não segurou, não vendeu por uma puta grana, não tá arrebentando lá na Europa. Mas por que você não gosta do Neymar, amigo? Paulo. Você não gosta do Neymar, por quê? Ele não gosta. Porque eu não gosto, não adianta, mano. Nada, assim. Não tem nada de futebol que obrigue a gostar do Neymar. Ah, tem jogador, mas ele tem um motivo, gente. Ele joga bola, ele é um baita craque e tal, tudo bem. Você não gosta do estilo dele. Não gosta do estilo do futebol. Ele já bateu no seu carro e fugiu? Não, nunca fez isso. Não gosta da pessoa. Não gosta do jeito do cara, velho. Tem cara que não bate mesmo. Agora, velho. O Mano também não gostava do Neymar. O Mano também não gostava. Não, Motinha, o que eu acho que o Neymar faz é que, na minha opinião, ele exagera um pouco em alguns lances. Mas eu acho que o moleque é boa praça, cara. Acho que o moleque é do mas bem. Mas é questão de gosto. Vocês têm direito de gostar ou não gostar. Mas, mano. Eu xinguei muito o Neymar quando eu fui em jogos aí contra o Santos. Aí eu xingava pra caramba. Mas eu acho que é o moleque do bem, cara. Ô, mano, você não acha que tem que colocar o moleque pra jogar? O João Paulo, todo mundo fala do João Paulo. Todo mundo, todos. Até técnicos de outro time estão falando dele. Pô, o moleque é bom. Coloca o moleque pra jogar. Você tinha que ter posto pra jogar, o São Paulo não se planejou. Você tem que pôr pra jogar no Campeonato Paulista. No Brasileirão. O brasileirão é ruim, gente. Coloca o moleque vai estourar. Vai no Paulista. Vai embora, o moleque vai. Portuga, entendeu? Qual a diferença de jogar no Paulista e contra o Joinville? É. E contra o Chapecoense? vou te falar qual a diferença. A diferença é a seguinte: no Campeonato Paulista, quando você pega o Sertãozinho ou o Batatais, você vai catar aquele back, dois tipos de back. Ou aquele boi cansado que já jogou, já fez carreira em time grande e tá 35 lá. 35 anos. Pra bater um. Ou 38, pra bater uma carteira. Ou você vai pegar aquele back que nunca vai ser ninguém na vida, carniceiro mesmo e ruim. Já no Joinville e esses times aí, o que acontece? Esses caras, qualquer ponto pra eles é ponto. Eles se fecham lá atrás, como foi contra o Palmeiras. E até o jogo contra o Corinthians, que ganhou de 1-0. Eles batem pra caramba, jogam com torcida em cima. O campeonato brasileiro é diferente. O campeonato brasileiro é a tendência. A tendência é que o campeonato brasileiro tenha os melhores times dos estaduais. Porque, querendo ou não, se o time tá no campeonato brasileiro, ele foi bem no ano anterior. Mano, mas subindo da Série B, depende. Mas, por exemplo, hoje, eu acho que o Joinville, mesmo aí capenga no campeonato brasileiro, se ele pegar um time aí como a Ferroviária. Ou Barbarense, ele vai meter um. Se pegar a União Barbarense, pegar. Não tô falando de Ponte Preta. Ponte Preta é um time que tem qualidade. Mas se você pegar esses times aí ruins do Campeonato Paulista, o Joinville ganha. Que é um campeonato, viu, mano? Que é um campeonato que deveria acabar, né? A questão é: o João Paulo, por exemplo, do São Paulo, não tem condições de jogar contra o Joinville? Não pode jogar? Tem que colocar mais pra jogar. E eu não tô falando só do caso de São Paulo, não. O Corinthians aí foi recentemente campeão mundial, sub-20, bateu no Barcelona. Mas eu acho que deveria experimentar contra os bois cansados. Então, você não pode fazer teste no Brasileirão. Pode ser. Só que assim, o ponto é: Corinthians foi campeão sub-20, sub-17? Não sei. Eu não sei o nome de ninguém e nem vou saber. Porque nenhum desses moleques vai chegar no profissional. Agora, por que isso? Isso, tem um cara da seleção brasileira lá que o cara joga no Real Madrid, não é? Esqueci o nome dele, é Luiz alguma coisa. Eu tava vendo o futebol dele ontem. É, ele, não sei, o mano vai pesquisar, vai achar aí no computadorzinho dele. Então é o seguinte: Esse computadorzinho dele ali, mano. O rapaz já joga no tá Real pagando, Madrid. Mano. E nunca ninguém viu ele jogar aqui. E ele é um puta jogador. Então, mas é isso que acontece. Gente, não conhece. O Firmino, você sabia? Ué, o São Paulo tá aí. Caiu. Vai vender o Rodrigo Caio. O Rodrigo Caio vai sair sem nunca ter ganho. Não, mas o Rodrigo Caio até jogou. Então, teve oportunidade, fez nome. Firmino agora, ninguém. Firmino jogou um ano no Figueirense. Eu tô falando, a gente só fala do dinheiro, mas a gente não fala. Hoje em dia, eu acho que o Neymar vai ser o último moleque revelado no Brasil de nome que ganhou título. Ganhou bastante título. Fez o nome, sabe, com título. Não só por jogar bem. Ah, jogou bem, foi bem vendido, sabe? Foi pro Barcelona, como todo mundo achava que era. Mas é um moleque que ganhou título no seu time de origem. O Lucas também. É, entendeu? Agora, daqui pra frente, a maioria dos moleques vão sair como o Rodrigo Caio vai sair. Como já falo que tem proposta pro João Paulo e o São Paulo vem negando. Já tem proposta pro lateral do São Paulo. Se o São Paulo não colocar o João Paulo pra jogar... Vai ser vendido sem jogar. Ele vai perder muito dinheiro, porque se colocar ele pra jogar, ele pode mostrar o potencial dele, aí sim o valor vai aumentar. E posso falar? Agrega valor. Mas é que nem acontece, por exemplo, nesse sub... Qual é o sub-20? Tá jogando agora o sub-20 mundial. Meu, é que os caras estão falando. O que tem de time já de olho nesse menino do Palmeiras? O Bosquilha. Do Gabriel, do Bosquilha. O que tem de menino de olho nesse menino no Gabriel? Ô, Mota, eu vou tirar um exemplo. No final do ano, o moleque, Mota, vai embora. Eu vou tirar um exemplo. O tal do Gerson do Fluminense, eu escutei o empresário dele dizer que 40 ou 30 milhões era pouco. Que o moleque tinha que ser vendido, que ele é um astro, o tal de Gerson. Aí eu fui sentar no domingo na frente da minha televisão pra ver Fluminense e Palmeiras. Pegou a sala toda. E ver o tal de Gerson. Eu queria ver o tal de Gerson. Pegou a sala toda. Peguei a sala toda, se eu faço entrar, meu. O tal de Gerson tropeçava e caía no chão. O volante do Palmeiras ganhou todas as bolas dele. Porra, mas você não pode se pautar no jogo. Mas foi o único que eu vi, mano. Você viu outro? Eu preciso ver. Porque se o cara fala que vale tanto, não foi o primeiro que eu vi. Mas você já viu o outro jogo? Quer mandar abraço pra quem? Ele jogou bem. Eu preciso ver mais. Quem tá falando? Quer mandar abraço pra quem? Não, é o seguinte, eu vou mandar abraço pra todos vocês. É isso que eu quero fazer o merchan antes, Motinha. Ah, faz aí. Só a nova linha Bozano tem um jeito de garoto que proporciona a diversão com meu filho. E garante a diversão, valeu, né? Garante, valeu. E chegou a sua vez, consórcio é Honda. Olha aí, ganhou o boné do consórcio Honda. Muito legal o boné. Tá bom. E eu só queria falar uma coisa, esse corintiano que falou aí agora, o Sérgio Ninho aí, é o seguinte. Sim. Ele falou, hoje eu não vou tirar bato com vocês não, que já cansou já. Não sou do quê, meu? Eu vou falar o seguinte. Ele falou fofarronista. Vocês ganharam uma esse ano? Falou. Quantos anos? Vocês também ganharam uma também esse ano. Três anos atrás. Eu vou falar sério, eu não vou tirar barato. Mas o Corinthians na Arena dos Porcos aí, o Corinthians também tá 100%. Tá 100% na nova arena de vocês, tá 100%. E nas da sua também. Ué, não importa, mas na de vocês. Não, não, não. O Corinthians ganhou. Já perdeu o O primeiro jogo Corinthians e Palmeiras na arena, Corinthians ganhou. Agora, na nova arena lá, o Corinthians ganhou uma de um jogo. Só teve um jogo. 100%. Não faz mal, só teve um jogo. Meu Deus, mas na arena de vocês nós. Ah, mas você tem arena nova? Tenho. Ah, então. Os caras comemoram hoje. Parabéns, você tem uma arena nova. Novíssima, novíssima, olha. Querendo cimento, a minha também. Cimento. Mas você tá vendendo jogador porque ele tá pagando? Não. Não, não, também não. Ah, então parabéns. Não tem por que vender? É. Viu, esse negócio da molecada aí que ele falou que ele ganha, que na Europa ganha, não sei o quê, ganha título mundial, isso aqui. O São Paulo também vira e mexe, tá ganhando título mundial, título europeu, não sei o quê. Ah, já não é, mas já foi. Peraí, deixa eu terminar, por favor. Calma, já foi, faz calma, tempo. Calma, mano. Vira e mexe, tô os mirins do São Paulo. Convido. O sub 10, 11, 15, 14, 18, 20, tá ganhando título lá fora. Só que o quê? Os times lá de fora, eles são reconhecidos, eles ganham, o merchandising. Aqui no Brasil, não, o time ganhou, comemorou, acabou. A molecada é reconhecida. Sei. Entendeu? Sei. Domênico. Não, mas você tem razão mesmo, amigo. Mas é, não é verdade, mano? É verdade, tem razão. Lá fora o pessoal dá valor na molecada. Aqui quando tem aí alguma final de qualquer coisa aí, todo mundo fala aí na hora que ganha, depois aí esquece da molecada e cada um vai pro lado. E por isso que eu levei os caras no meu programa, fala a verdade, né? Os meninos do Corinthians. Você, mano, vive falando do time do Corinthians que ganhou a Copa São Paulo, não sei o que, que a molecada aí, se a molecada aquilo, eu realmente torço contra o Corinthians, não vou entrar no mérito, mas... Você falou que a molecada do Corinthians some tudo. Mas é verdade, você não vê um. Do São Paulo, é um ou outro que aparece quando é campeão ou quando joga bem. É. Entendeu? É. Então, quer dizer, qual o valor que dá pra molecada? Qual o valor que dá pro futebol? Tem razão, tá bom, amigo. Salles, manda o seu abraço pra quem você quiser, Salles. Outros interesses. Eu queria mandar um abraço aí pro Ricardo, meu afilhado, santista. É. E pra todo mundo que tá ouvindo, pra vocês aí, um ótimo programa pra vocês aí. Muito bom. Obrigado, abraço. Abraço econômico nos abraços, tá vendo? Valeu. Estádio não é bom, foi um momento sem parar aqui do Estádio 97, né, Sombra? E agora quero falar pra você sobre mais uma maneira pra você usar o seu sem parar. Agora, você pode pagar táxi usando o seu sem parar. Toda a facilidade e agilidade que você conhece. Agora, no aplicativo Sem Parar Táxi. Por exemplo, outro dia eu tava na casa do mano, né? Tava lá, assistindo lá um filme, jantando com a galera. Beleza, aí chegou na hora de ir embora. Esqueci minha carteira, tava sem cartão de crédito, tava sem dinheiro. E o mano, preguiçoso que é, não queria me dar carona, porque a Vila Maria fica muito longe de tudo. Então, meu amigo, eu lembrei. Tinha o Sem Parar, o aplicativo do Sem Parar Táxi no meu celular. Aí é moleza, eu não precisava nem registrar o cartão e nem dinheiro. Você sabe por quê? Porque a conta das corridas vem direto na fatura do Sem Parar, junto com as passagens de pedágio e estacionamento. É fantástico. O Sem Parar é assim, está sempre com você aonde quer que você vá. Agora, até no táxi, sem parar em todo lugar. É isso aí, Sombra, esse é o Estádio 97, que vem também aqui em nome, deixa eu ver aqui do consórcio Honda, todo ouvinte que falar o slogan chegou a sua vez, consórcio Honda, leva um lindo boné. Estádio 97 também em nome de baterias Eliar, Benjinha. Olha só, Dodozito, a Eliar é a bateria original de 8 em 10 motos produzidas no Brasil. Isso mesmo, não tem para ninguém. Pensou bateria original? Pensou em Eliar. Além disso, ela é totalmente selada e pronta para o uso. Instalou? Ligou. Quem mais entende de moto, reconhece e atesta a qualidade da Eliar. Então, amigão, você já sabe, faça a escolha certa. E na próxima troca de bateria, escolha Eliar, que vai muito além da partida e é a bateria também do Neymar Júnior. É isso aí, amigo, um abraço para os distribuidores e revendedores da Eliar, porque bateria, Dodozito, é Eliar! Boa, Eliar, é isso aí, esse é o Estádio 97, também aqui em nome de Banditec, a faculdade de TI atualizada, acesse banditec.com.br e inscreva-se. Perguntar uma coisa pra você aí, você que tá no teu carro agora, nesse trânsito desgraçado, você que tá na sua casa, de repente você tá no seu trabalho e tá ouvindo a gente, o que você vai fazer na sexta-feira, dia 26, hein? Que tal um passeio de limusine com Estádio 97, hein? É, porque a gente vai levar 3 ouvintes com a gente aí, viu? É, vamos estar saindo aqui da rádio, né? O Estádio 97 vai estar rolando já, das 5h30 da tarde, tudo ao vivo. E durante o percurso aí, você vai estar acompanhando a gente dentro da limusine aí com o programa rolando, né? E aí você vai acompanhar também o tributo ao mito no estádio mito, do Morumbi, ô Motinha. Mito, olha, meu Deus! Para participar é fácil, acesse 97fm.com.br/limo. 97fm.com.br/limo. Responda a pergunta: por que você quer pegar carona na limusine do Estádio 97 e curtir o tributo ao mito, hein? Meu Deus. Você vai poder ser um dos três ouvintes escolhidos aí por uma comissão, tá bom? Que irão aí pegar carona com a gente dentro da limusine. Olha que legal, hein? Inclusive na terça-feira, dia 23, acho que já é essa próxima, né, Bárbara? 23? É agora, na próxima terça-feira, tá bom? Nós vamos divulgar aqui os três vencedores. Olha que legal, RG. Sensacional isso aqui, vai ser muito bacana, hein? Manda. Lembrando, né, que o tributo ao mito tem o apoio de Paris Vegas, aluguel de limusines. Ligue 4306-3076. 4306-3076 e também do Passaporte FC. Boa! Olha, certo? Que prêmio, hein? Fala sério. Putz grilo, eu vou falar. Belo prêmio. Olha, o estádio dá cada prêmio legal, porque eu vou falar uma coisa. Aliás, se meu, tem chique. Chego de e-mail, putz grilo, todo mundo quer ver o Bito. É tipo, pô, tributo, né? Tributo ao Rogério, aliás, tem nem que falar, as né, promoções véio? Esse ano... Nossa, tá legal mais, velho. Tô de bola. Pô, na hora que eu vi o Bito, eu vou chorar. Na verdade, eu não gosto muito de mim. Ah, você também é chato, você não gosta. Eu tô afim de fazer um tributo na minha casa ao Palmito. Palmito. O palmito eu gosto. De torta. Aquele palmito ruim. Pepino, você gosta? Pepino eu gosto. Mandioca, você gosta? Gosto, mas tem que ser daquela durinha. Não. Pode ser. Entendi, tô entendendo. Lembra quando eu fiz o Vamp? Você tá gostando. Você gostava de mim quando eu fazia o Vamp? É, você foi bem. Coisa, foi quando bem, eu fazia bem. O Barbosa na TV Pirata, você gostava? Não, ah, isso era bom. Barbosa era bom, não era? Era bom, você era muito bom. Era maravilhoso, bom. É, bom ator. Bom ator, né, RG? Eu amo você. Bom, mas não. Assim, eu não colocaria você como o melhor ator. Mas baixa um pouquinho. É, o Domênico. Eu. Você foi um baita ator. Foi uma... Aliás, é, né? É um baita obrigado. Ator. Pô, pega uma mulher nova. Você viu a mulher dele? Né? Porra. Não, Coco? É. Ele pegou? É, uma mulher porra. Novinha, namorada dele. Não, não pode ser, né? Pode ser. E quero lembrar a vocês do seguinte, hein? Quero lembrar reformou a vocês. Reformou a fachada? Ó. E quero dizer aos senhores o seguinte. Sim. Presta atenção, senhoras e senhores, porque nesse momento estou encerrando. Já? Estou encerrando o leilão. Que das começou às 8 da manhã de hoje. Aliás, esse aqui já é o segundo leilão, né? É o segundo. O leilão beneficente para a promoção. Eu vou jogar no Morumbi, que tá valendo uma vaga aí para você jogar no time do Careca ou do Pita. Os lances foram dados até agora 7h30, por isso que são 7 horas 30 minutos, 31 agora. Já passou um minuto. Então 7h30 fechamos. Acabou. Fechou. Quem deu o lance deu, quem não deu não dá mais. Quem deu. Aliás, você pode dar a partir de amanhã, 8 da manhã, nós vamos abrir o terceiro. É, realmente, eu vou continuar dando. Vamos já abrir. Dei muito na vida e sempre que gosto de doar, faço o beneficente. Eu vou continuar dando. Daqui a pouquinho eu vou divulgar quem vai ser o vencedor do segundo leilão do Estádio 97 na promoção e eu vou jogar no Morumbi, hein? E hoje eu vou acertar. Tá bom? Você vai acertar, hein, Gê? Hoje eu vou. Quem foi o mais... Mas você não... Ontem você sabia, né? Não, ontem eu sabia. O Rudy foi o que você acertou. Ah, mas se eu não tivesse confessado, a minha honestidade... Mas parabéns, aí, porque você foi um cara honesto. É isso aí, RG. Honestidade em primeiro lugar, viu, RG? Você bom, cobra honestidade, sempre. Você tem que ser honesto. Tive algumas mensagens chegando para nós aqui também pelo nosso aplicativo. As mensagens que chegam para a gente aqui chegam em nome de BV, né? Tá pensando em trocar de carro? Acesse www.meucarronovo.com.br e confira as ofertas. E na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira, hein? Com a BV você sempre pode mais. Deixa eu ver aqui as mensagens chegaram. Olha só, Motinha. Chegou aqui, olha aí. Falando de quem? Olha aí. De quem? Falando que ele é coerente. Dodô, você é o maior representante do Palestra na mídia. Você Cata, não pô, fora eu, que sou jornalismo. Você não se representa muito bem. Parabéns e continue assim. Quando fala de outras equipes, você é sempre imparcial. Tá aqui, é verdade, Américo. Você é sempre imparcial. Essa família gata não faz nada, sensacional. Tá mandando um meme fake. Fernando, olha esse escarpo com um papinho. Fernando Rigo de Mauá, São Paulo, que mandou aqui. Vou tá contar, certo? Vou contar pra você. Dona Jamile. Aqui, o cunhado. Dona Jamile. Soraya. Soraya. Você é meu amigo. Chicão. RG. Ah, é verdade. Olha aqui, ó. Aqui, RG, aqui, ó, aqui, ó. É, Chicão, Vinícius Moreira é meu parente. Agora leia, só pode vocês falar. É fake. Aqui, ó. É fake. Domênico. Até é. Eu abro. Ele escreveu. Sou corintiano. Olha aqui, não é palmeirense, é corintiano. É. Mas considero você o integrante mais imparcial do programa. Deve ter tomado. Tomou esses todas. Ouvintes estão sensacionais. Deve ter tomado tudo. Mas porque ele sabe que você sabe tá na que mesa. Eu sou. Sabe que eu sou imparcial. Sabe que você tá na mesa. Quer fazer uma média, né, mano? Não, mas é verdade. O ouvinte também, muitas vezes, o cara, ele fala, opa. O cara é inteligente, Domênico. Ele fala, o Domênico tá na mesa. Se eu falar bem dele, a chance dele ler é de 99%. Não, mas se falar mal, eu leio também. Não, eu não sei ler, não. Comigo mas o cara, porque eu sou o cara ele pensa da seguinte não forma. É. A mesma sou coisa. Imparcial, não, não tem Domênico, esse negócio. Um elogio agrada muito mais do que uma crítica, ou não? Eu tô bem, mas sim, você gosta mais, mas não é porque vão me detonar que não eu vou sei ler. Que você, eu sei que você eu não vai ler. Se vender por causa sou de um vendido, elogio. Não sou vendido? Não é vendido. Não sou vendidinho. Mas o ouvinte acha que você é, porque o ouvinte não te conhece. Não, não, o Domênico não é vendido. O ouvinte, ele às vezes imagina, fala, o Domênico é um baita de um canalha. Aqui, ó, aqui, ó. Tá chegando nisso. Falou canalha? Aqui, ó. Bruno Felício, o Domênico é o cara mais imparcial do rádio mundial. Que conversa. Mundial. Mundial, cara. Vagabundo. Então, parabéns. Como tem você cara é demais tonto, e né? Humano também. Muito aqui, obrigado, muito humano obrigado. Da... Ah, agora você não vai falar aqui, uma área. Não, agora não. Eu só vou perguntar qual é a bebida nova que tem na praça. Você tá louco, velho. Os caras tá mais louco que o Vidal, velho. Ah, eu sou o mais imparcial do rádio, ó. Ah, deixa eu ver aqui se tem mais embaixo, ó. Boa noite, amigões. Estou em Águas de Lindóia. Estou curtindo as minhas férias. Lindóia é legal, mano. Tá cozinhando. Águas de Lindóia é legal. Concordo. É legal. Não é legal? Eu tenho legal, um encontro. A minha família faz sempre um encontro anual ali em Águas de Lindóia. Águas de Lindóia. Aquele balneário é legal. Eu gosto de lá, mano. E não poderia deixar de ouvir o Estádio 97. Um abraço a todos vocês. E hoje eu acho que vai dar Brasil 2, Colômbia 0. Puta, até esqueci o nome do Brasil, velho. Não, perguntei pra menina agora. Ih, não. Me pegou a bola, me picou pra frente, não. A polícia tá atrás de mim, não, mano. Ainda? A polícia tá atrás de mim, não, Domênico. Pegar os cara, não. Hoje, o Neymar vai deixar o quadrado redondo. Véio. É, rapaz, olha. Mas tiver a Colômbia não é o time fraco. O Ed Carlos. Por isso. O Ed Carlos é aquele que jogou no Galo? Não, o Ed Carlos é um ouvinte que mandou aqui, ó. Boa noite, amigos dessa bancada time. Maravilhosa que nos alegra todos os dias. Domênico, saiu boa a notícia noite. Que Lucas Barrios está contratado pelo Palmeiras. O que você acha dessa contratação, hein? Depois de algumas semanas de especulações, o Palmeiras deve anunciar em breve. Talvez até após a Copa América, a contratação do atacante paraguaio Lucas Barrios, que confirmou o acerto entre as partes. Quem confirmou foi o próprio agente do atacante em entrevista ao portal Super Esportes. Como é o nome do rapaz que mandou e-mail? Ed Carlos. Ed Carlos, meus velhos. O Cruzeiro tinha que ver esse, Ed Carlos, meus velhos. Pra mim, o Ed é um, o Carlos é outro. É o seguinte, hoje não é uma dupla de dois. Não pode ser dupla de três. Não. O Ed, é o seguinte, meu velho. O empresário do nosso querido Lucas Barrios, assim como qualquer outro empresário, qualquer jogador que está jogando a Copa América, não vai assinar um contrato com a competição rolando. Ele vai esperar acabar com a competição. Cada gol que o cara faz... Mano, explica pros caras aí, mano. Se cada gol que o elemento faz, não valoriza mais ainda. Você acha que o cara vai assinar agora, mano, o contrato? Mas eu acho que o Barrios, ele já está acertado com o Palmeiras, 90 dias. A palavra? Ele falou que estava acertado há 90 dias com o Palmeiras. Tanto que o Cruzeiro, ele tentou fechar o negócio. O Cruzeiro, ele tentou fechar o negócio já com o jogador, o Portuga. Ele foi através do empresário fazer uma proposta. Falar com o filho dele, né, com o empresário. E o jogador falou, já tô certo com o porco. Aí o empresário falou, não, mas não gosto do Alexandre Matos, blá, blá, blá. E falou, a vontade do jogador prevalece. No caso, jogaria no porco. Jogaram no porco. Eduardo Ferro pergunta a você, Portuga. Sim. Já que você está assistindo aí, ó, Sub-20, né? Gosto, Mundial Sub-20. Gosto. Ele pergunta Portuga gosta do menino. Gosto. Será que eu vi errado? Sim. Ou a maioria dos jogadores africanos desse Mundial Sub-20 tem 30, 35 anos? Ô, velho, vou falar uma coisa pra você. É assim mesmo? Tem uns nego velho lá no time do Senegal. Gato, mano. Gato, o mais novinho tem artrose, velho. Pra você ter uma ideia, né? Vou te falar. Tem ali, acho que o meio-campista da seleção do Senegal, Domenico Gato. Ah. Senegal? Se não me engano, ele tem dois netos já. E tá com 28 anos. Ó, e esse cara aí, os outros passam por ele na bola e falam assim, toca, avô. Toca, avô. Toca, tem um negrão lá que tem um cabelo meio vermelho. Parece um pica-pau. O cabelo dele parece uma escultura. Mas jogar futebol que é bom, não joga nada. É que o ouvinte quis zoar o Portugal. Mas é verdade, amigão. O Portugal tem razão. Porque geralmente aí nesses países africanos, quando você vai registrar a criança, você não vai, por exemplo, sair de uma cidade pequena, Domenico Gato, ir lá pro centro viajar talvez 2 dias pra registrar uma criança. Opa, na criança mesmo leva, vai. O cara leva, tá certo? Quando ele tem talvez aí 10 filhos, ele fala, opa, tá na hora de registrar essa ninhada aqui. Aí o cara vai lá e leva todo mundo. Não, registra 10 de uma vez. Uma vez só. Vai todo mundo, o cara fala, isso aqui nasceu quando? O cara vai chutando lá. Eu não lembro mais. Eu vou descobrir. Você não lembra? Então nasceu antes de ontem, que tá com 8. Eu vou discordar do mano. No Senegal não é assim, não. Ah. O cara não leva as crianças pra se registrar. Ah. A criança vai. Ela já vai sozinha. Vai sozinha com 18 anos e fala assim, eu vim me registrar. Mano, 18 anos. Dirigindo, agora. Quando você nasceu? Acabei de nascer. Escreve lá. Mano. É 1, 2, 3, 4, 5, 6. O Denis Silva, ele manda aqui, eu não gosto do Neymar, então chupa. Muita gente não gosta. Ninguém é obrigado a gostar de nada e nem de ninguém, velho. Tem gente que não gostou de Jesus Cristo. Então você pode não gostar do que você quiser. Só não enche o saco dos outros. Boa noite, Dodô e amigões. Esse Benjamin é um fanfarrão mesmo, hein? Apostou no programa dele, não sei, mano, vê se isso é verdade, que você tava lá. Postou no programa dele que o Flamengo vai pegar G4 no fim do Brasileirão. Eu não vejo a hora de ver ele de Che Guevara. É isso mesmo? Ele vai se vestir de Che Guevara? Ele falou que o Flamengo chega entre os 4 brasileiros. E ainda coloca aqui, Mano Mito e Dodô Semideus. Muito obrigado, amigão. Muito obrigado pela audiência. Nós aí dois, menos, né? Eu percebo menos. Que nós dois, mano. Esse Vieira é primo do Vieira. O dor de cotovelo daqui é uma coisa impressionante. Sim. Que nós dois aqui... Não é tanto assim também. Não, não gosto assim tanto também, não. Domênico, é porque nós não gostamos de falcatruas. Exatamente. Nós poderíamos, na nossa primeira eleição... Sim. Candidatarmos a senadores. Que a gente entrava fácil. Entraríamos. Entraríamos. Falou aí. Falou aí o Mano Dirceu e o Domênico. Não me compara isso, não. Não me compara. Compara isso. É por isso que eu Domênico genuíno. Não gostamos de política. Fala, mas Diego. Se quiséssemos, poderíamos nos candidatar, Domênico Gato, tenho certeza absoluta. Fácil, entraríamos. Entraríamos fácil. E mudaríamos o Brasil. Fala, Diego. Queria sua opinião sobre um fato que aconteceu aí hoje. Você viu que o Guerreiro colocou a camisa do Flamengo hoje, né? Ah, foram levaram lá, né? Qual foi a sensação do Guerreiro lá no Chile, lá na Copa América, quando ele viu o Paulo Vitor, que machucou o tornozelo ontem, saindo de carrinho de feira do CT da Toca Tudo, sei lá. Usaram o carrinho de transportar material de carrinho de feira, cara. Aliás, bem lembrado pelo Diego, ontem, rapaz, que coisa, hein? Os caras não tem uma jogava mata, não tem nada lá. Não é que não tem. O que aconteceu lá, mano? Ô, Domênico, o campo do Flamengo... Você tá com carrinho de feira lá, de cimento, porra. O que acontece é o seguinte, aqui naquele centro de treinamento do Flamengo, existe uma reforma. Estão fazendo melhorias ali e tudo mais. Aquele carrinho de golfe que eles usam ali pra colocar maca, ele não tem acesso, porque o terreno ali, ao redor do gramado, tá muito ruim. Não, tá muito ruim, é meio pantanoso. O negócio ali tá cheio de lama e o carrinho atolaria. Então aquele carrinho que eles usaram pra transportar ali o Paulo Vitor... Aí não tinha maca de... que nem de estádio, o cara pega na mão? Então, a maca, eu acho que é um negócio que é um pouco complicado. Porque, por exemplo, o cara teve uma lesão na fíbula. A fíbula, pra quem não sabe, é a canela do bicho. Certo. Tá? Esse osso maior aí. Então não tem tanto problema. Mas, por exemplo, uma maca, Domênico Gato, às vezes aí se o cara tem um choque, alguma lesão na coluna, alguma coisa que é um pouco mais complexa, se você pega o cara na maca e sai empurrando, chacoalhando o cara... Véi, você pode agravar a lesão. Cara, aquele se carrinho fosse querendo guerreiro, não, eu ligaria lá e falava, ó, mas vou mais não, viu, chefe? Ô, mano, na boa, não. Vou ficar por aqui, vou mais não. O Guerreiro já tomou vacina de gripe, ele tomou antitetânica, porque ele sabe que espera ele lá. Com todo respeito, não é com carrinho que leva tijolo, nem cimento, que se leva um atleta. E eu vou dizer uma coisa, eu não tenho vergonha de dizer, nem medo de dizer, eu sou bairrista, extremamente bairrista, eu gosto de São Paulo, eu sou machista, porque eu sou macho, eu gosto daquilo que é meu. Não faço medo com ninguém. É machista que gosta de homem? Não, porque eu sou homem. Eu não gosto de futebol do Rio de Janeiro mesmo, não gosto. Porque acho que não tem estrutura, só fazer falcatrua, é uma porcaria. Aquilo que se viu ontem, aquilo não se vai nem com saco de lixo. Peraí, Portugal, você aquilo tá sendo incoerente. Cara. Aí você tá sendo incoerente. Aquilo é muito escroto, cara. Falcatrua existe em qualquer lugar. Por exemplo, o seu time caiu por causa de uma falcatrua que aconteceu dentro do teu próprio clube. Pago por vírgula. Até agora não provaram nada contra ninguém. A única coisa que se sabe é que alguém da Portuguesa ali lesou o clube de propósito. Mas alguém comprou? Não sei. Como não sabe, mano? Ué, o Lídio Lico lá, que era o ex-presidente da Portuguesa. Lídio Lico, mano. Ele falou que ia acontecer isso daí. Aí na hora de perguntar pra ele, ontem participou com a gente lá na Fox, ele falou, opa, foi um mal entendido, eu tava no... Mano, o cara não soube me interpretar. Deixa eu não falar quem foi também, ou né? Ou fala, ou não fala. Então, eu acho o seguinte, mas Portugal, eu acho o negócio seguinte, ó, por exemplo, você vai fazer uma acusação, você tem todo o direito de fazer lógico. Acusação. Só que não pode ser leviano. Você não pode jogar ao Léo, tá certo? Você não pode jogar tem ao prova, vento, né? E falar, não tenho provas pra isso. A partir do momento que você tem talvez um indício, alguma coisa, e você não tem uma prova, português, você fique faz. Fique quieto. Não, você chega lá no promotor e fala, promotor, acho isso, isso não, e isso. Você não pode falar a partir acho. Do momento. Não, mas pro promotor você pode. Cabe ao promotor e buscar as provas ali em cima da denúncia que você fez. Agora, você jogar ao vento, tá certo? Uma denúncia contra uma empresa e contra um clube, e falar, não tenho provas, e o senador que me contou também não Mano, tem. Mano, eu vou só te dizer uma coisa. Ele de Ulica não leva em conta. Ele de Ulica é um senhor obilobulado. Ele é completamente louco. É o quê? Obilobulado. Ele é louco. Abilolado. Abilolado. Completamente louco. Obilubilado. Ele é obilubilado. Obilubilado. Vai no dicionário, vocês vão achar. Agora o seguinte. Eu vou te falar, Mano. O futebol, você conhece bem, está nisso completamente ao mesmo tempo que eu. Se alguém vendeu, alguém comprou. Mas Portugal, eu não posso acusar ninguém. Mas, Portugal, mas a gente sabe da história. Portugal, peraí. Você está discutindo, você está deturpando a discussão aqui. O negócio é o seguinte, estamos discutindo aqui a portuguesa. Porque você falou, portuguesa, Rio de Janeiro tem falcatrua. Tem, se dentro muita. Do teu próprio clube tem, você não pode começar a tirar pedra no telhado dos outros. Mas eu não estou tirando pedra. Aí, por mais que alguém tenha comprado essa situação, já que você está falando, por mais que alguém tenha comprado... Não sei se comprou. Ah. Mas por mais que alguém tenha comprado, você tem que começar a se pautar no teu clube. Porque teu clube vendeu. Antes de começar a criticar quem comprou, você tem que olhar pro teu rabo e falar, alguém no meu clube comprou. Mas a portuguesa... Mas aqui eu fui o primeiro a atacar. Portuga, independe. Não, você não foi o primeiro, porque eu te falei naquela época lá, eu falei, Portuga, não sinta dó da portuguesa, que o que aconteceu ali foi consentido. Então... Aí você falou, ah, será? Eu falei, eu fui será? Não. Mas eu fui me informar. Aí que tá. Então o negócio é o seguinte, antes de começar a tirar pedra no telhado do vizinho, a gente tem que olhar no nosso. Mas quem lesou a portuguesa não foi a portuguesa, foi alguém que se aproveitou da portuguesa. Mas alguém deixou, alguém dentro do clube deixou, abriu a porta. Não tem essa impressão, Mas a partir do momento que o dirigente responde pelo time, clube... Velho. Eu vou te falar uma coisa. O dirigente responde pela entidade. O que eu tô dizendo, o mano até entendeu, é o seguinte. Velho, a portuguesa deixou ser... A moça foi estuprada, mas alguém estuprou a moça. Não, mas não compara com essa situação. Eu não posso dizer quem foi. Não, vamos mudar. Eu não sei quem foi, mas chega. Aconteceu. Deixa eu levantar uma pergunta aqui pro Estranho Ninho. Ah, pro Diego. Que me contaram. Por que você era o mais lindo de Santo André? Tem que contar essa história mesmo? Contaram. Mas quem que contou isso? Não, né? mandaram aqui. Como mandaram? Ah, mandaram aqui. Não, secreto, uma mensagem pra mim. Falaram, olha, pergunta pra ele por que ele era o mais lindo de Santo André. A namorada tá aqui, moto. E daí? Tem que contar mesmo? Lógico. Ih, rapaz, fala isso. Foi antes, velho. Conta, passado. Dá um aviso antes de você contar essa história, porque é o seguinte, você toma cuidado, viu? O Bá tá conversando muito com a sua namorada. Tô de olho no Bá. Cuidado nele, já apresentou o tripé pra ela. Ah. Então... Por quê? Até o Mano vai se solidarizar. Você lembra quando tinha as micaretas na Estância do Alto da Serra? No Distância. Estância Alto da Serra, o pessoal ali ficava fazendo esquenta. Pegava, exato. Sim. Já entrava sujo de barro. Olha, o pessoal uma vez ali. Eu fui numa micareta com um amigo meu, não vou dizer quem é. E o cara trocou mais saliva, que se você pegasse toda a saliva que ele trocou, dava pra encher umas 4 caixas d'água. Eu vou te falar, dá só pra saliva que ele trocava, dava pra encher umas 4 caixas d'água ali embaixo. Então, fica com sapinho. Foi antes dela. Foi antes dela. É, bem antes. E aí a gente tava no trânsito, né, que sempre tem ali na Anchieta pra chegar na estância, e veio uma menina, que tinha bebido um pouco, mas só um pouco, ela tava sã ainda. E ela virou pra mim, no carro ainda, eu tava no carro, ela virou pra mim e apontou e falou assim, você é o cara mais bonito daqui. Aí pronto. Não. Aí essa é a história do toda cara vomitada, né, mano? Com aquela camisa, com a abadá toda. Não, ninguém tava vomitado, você. Tava de fogo, é isso? Ainda não. Bom, ainda não tava. Ainda não. Nossa, que nojo. Tava chegando ainda. A menina usava até fralda. Então tá bom. Estádio 97, em nome do consórcio Honda. Todo ouvinte que falar aqui o slogan. Chegou a sua vez, consórcio Honda? Conquista, leva um lindo boné, viu? Também em nome de Eliar, muito além da partida. E agora o Sombra tem um recado de Band Tech, né, Sombra? Fala aí. Bom, galera, agora eu tenho um aviso importante aqui, hein? No próximo sábado, dia 20, acontecerá a prova do processo seletivo da Band Tech, a faculdade que atualizou o ensino de TI no Brasil. Você está pensando em fazer uma faculdade de TI e ainda não se inscreveu? Então acesse bandtech.com.br e faça já a sua inscrição. Essa prova é válida para as bolsas de 20% a 100%, conforme sua colocação. Além disso, a Banditech tem tudo aquilo que a gente tem falado aqui. 75% de aulas em laboratório, curso de inglês integrado ao currículo e o programa H, que desenvolve seu potencial para integrar e liderar equipes. E, para completar, tem o principal diferencial da Banditech. A atualização constante, na velocidade da TI. Na Banditech, cara, você vai encontrar tudo atualizadíssimo. Os laboratórios, os equipamentos, os softwares, os sistemas, os professores. E vai ser assim do seu primeiro ao seu último dia de aula. Você vai sair da Banditech formado, tendo visto coisas que ainda nem terão chegado às empresas. Lembrando que são 3 cursos, hein? Análise e desenvolvimento de sistemas, banco de dados e redes de computadores. Inscreva-se agora! Vai lá, para tudo e vai lá! banditech.com.br. Banditech é a faculdade de TI atualizada. É isso aí, né? Esse é o Estádio 97 pela Energia 97. E agora... Quero dizer aos senhores que... Bota pra mim, por favor. Primeiro te bater o martelo que acabou aqui o nosso leilão. Deixa eu bater. Pronto. Bati o martelo. O segundo leilão beneficente para a promoção, eu vou jogar no Morumbi, valendo aí uma vaga para você jogar na linha do time do Careca ou do time do Pita, hein? Chegou aqui o lance para mim. Caracas, velho. Bom lance, hein? Bom lance, hein? Bom lance. Bom, muito bom. Bom, muito bom. Mano, e aí? Quanto? Olha, Domênico Gato... Vamos chutar um número... Dá uma referência. Acima, como assim referência? Acima de... Não, não. Ele citou o alimento já que ele vai doar ou não? Não. Deixa eu ver aqui. Não. Não. 1.200 quilos. Portuga. Ah, rapaz, eu acho que dessa vez bateu 4 toneladas. 4? É. RG. 2.500. Mota. Eu não posso... Você sabe? Eu sei. Estranho, parte da comissão. Diego. Que você 700 acha que... quilos. Quanto? 700. 700. 2.500. 4 e 1.200. Quem se aproximou muito mais do lance foi RG número 2. RG. Parabéns, RG número 2. Ganhou. Quanto? Hoje você ganhou. Quem ganhou o leilão vai doar 2.100 quilos. 2.100 quilos, hein? Duas toneladas. Hein? 2.100 toneladas. Silvio Gadiani Dantas. Aí, Silvio, parabéns aí. Boa, parabéns. Você foi o cara que ganhou aí o segundo leilão. Silvio Gadiani Dantas, 2.100. Ah, que legal. Não, então o Domênico Gato, ele doou 2.102. Porque, como eu falei ontem aqui. Não, 2.100 depois. Não, mas ele tem que colocar 2.102, porque, por exemplo, quando o cara participa do leilão, ele automaticamente já está decretando que ele doará 2 quilos de alimentos perecíveis para nós. Ou seja, pra nós, é verdade. Ou seja, mas é pra nós comer, né? Sim, é lógico, verdade, perecíveis. É, perecíveis. Então o negócio é o seguinte: 2.100 quilos de alimentos não perecíveis. Pra doar pras instituições. Pras entidades carentes, instituições de caridade. Verdade, E 2 quilos perecíveis pra nós, réis mortais. A minha parte pode ser fazemos parte do programa. E algo líquido também. Olha, quero dizer, que amanhã, atenção você que não conseguiu, você que falou, pô, perdi de novo, mas não fique triste, amanhã a partir das 8 da manhã, tá bom? 8 da manhã, começa o terceiro leilão valendo aí uma vaga para goleiro no time do Careca ou no time do Pita, tá bom? Então, olha, amanhã, 8 horas, você pode começar a mandar seu lance, só acessar 97fm.com.br/euvou. Manda o nome completo, manda o seu lance por lá e aí você vai poder participar e pode mito, ganhar, né? Meu Deus, pode mito. Ganhar na promoção. Eu vou mito, jogar meu Deus. No Morumbi. Imagina tá bom? Ser goleiro no jogo, né? Estádio 97 também em nome aqui, senhoras e senhores, de Esser, construindo com valor. Estádio 97 também vem em nome aqui de Epocler. Seu fígado reclamou? Com Epocler, tudo bem, tudo bom. Se persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado. Deixa eu ver algumas mensagens aqui, porque estamos perto do final do programa. Mas também. Para de ler, essas coisas te favorecem. Não é, tá parecendo cara, armado. Mas é impressionante como chega... Tá olha, ruim, olha aqui, ó, aqui, ó. Você fala que eu, né? Aqui, ó. Daniel Barbosa Ferreira... Domênico é o cara mais imparcial do rádio brasileiro. Ah, mas tá. Sociedade Esportiva, mande um abraço aí pra galera do Copo Cheio Futsal Ponte Rasa. Dodô, mas o estádio é um programa imparcial. Tanto que, por exemplo, nessa promoção do Mito. Não, peraí. Nessa promoção do Mito. É. Essa promoção do Mito que tem de pessoas de outros times, torcedores de outros times, querendo participar. Sim, e você pode ganhar. Isso se a sua frase for legal, não tem problema. Você pode ganhar. No então tem corintiano, no lance do leilão você pode ganhar. Exatamente. Então o cara quer participar. Olha, o Alex Tricolor, por exemplo, mandou aqui. Hoje, quando eu preciso falar que alguém é imparcial, eu digo que é o Dodô. Ah, não. Virou sinônimo de imparcialidade. Tá aqui, mas tá aqui, eu não tô, é não, mas puxação, não tô inventando. Tá escrito aqui, se vocês quiserem, eu mostro pra vocês. Aqui, ó. Domênico Gato, o cara mais imparcial do estado. E o Mano é o mais coerente. Muito obrigado, muito obrigado. Nossa, aqui estamos fazendo um sucesso. Tanto é, Domênico Gato, inclusive, não sei se você viu o seu e-mail aí. O dicionário Aurélio te mandou um e-mail. Pedindo autorização para colocar seu nome aqui como sinônimo de imparcialidade. Isso, de você de coerência. Meu nome de coerência. Eu já respondi que eu topo. Eu também topo. Pode amanhã no dicionário Aurélio online já estará lá. Coerência, aí tá lá equivalente. Aqui, a foto. Outro e-mail, aqui, mano. Outro e-mail. Você de imparcialidade. Parabéns, Dodô, você é o cara mais imparcial do Rádio Brasil. Mano, é sensacional. Eu me divirto muito com vocês. Muito obrigado. Tá filmando aqui, tá filmando aqui. Vocês estão achando que eu tô mentindo. Thiago Ribeiro Fraga. Aqui não tem manipulação, não, velho. Voz do povo. Aqui, rapaz, aqui, ó. Dodô, tô na França, né? 5 horas à frente do Brasil. Só vou dormir na 1 hora da manhã quando acaba o programa. Caraca. Ele tá onde? Na França. E quantas horas à frente do aqui? 5 horas à frente. Pergunta pra ele quanto foi o jogo Brasil e Colômbia. Porque ele já sabe, tá 5 horas na frente. Vocês são foda demais. Você, Dodô, é o mais imparcial do rádio. Tá aqui, tá aqui. Tá escrito. Para, Domênico. Os caras acham que eu tô inventando a coisa. Para, Domênico, você não é. É verdade, mas ó, ele tá filmando aqui pra mim mostrar que eu tô... Aqui, ó, filma. Aqui, uma atrás da outra. Domênico, comentarista de futebol mais imparcial que existe na atualidade. Obrigado, Marcelo Baldo, que mandou aqui. Quer dizer, os caras... É incrível, eu não consigo ver outro e-mail que não seja isso, cara. Os caras descobriram uma maneira de ter o e-mail sendo lido no programa e agora vamos ter que ficar aguentando essa porra toda aqui. Todo dia. É isso? Ah, mas aí também é isso que vai acontecer aqui? Pô, não é possível um negócio desse. Também, eu leio tudo. Domênico. Alan Leonardo. Começa a ler crítica, vai. Domênico, o cara mais imparcial e louco do rádio brasileiro. Tá vendo? Eu leio tudo. Aí começou a melhorar. Mas louco é pouco. Louco é pouco. Começou a melhorar. Mas ele também é muito louco. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui, ó. Ó, Dodô, você é um monstro de imparcialidade. Não, tá aqui, ó. Não é, gente. E mande um chupo pro estranho no ninho. Vai, tá aqui, ó. Já tomou 459 canetas minhas registradas no Guinness. Nossa. Danilo Volterini. Conhece? Esse é o mesmo que falou da história do Santo André. Não é. Esse aí. Ai, meu Deus do céu. Aqui, ó. Ah, fala, amigos. Ouço vocês há muitos anos. E até hoje não descobri o time de Domênico Gato. Tendo em vista que ele não vai em jogo e também não usa camisa de time. Abraço. Tá vendo só, mano? Tá vendo? Eu sou o Domênico, cara mais imparcial. Ao invés de você ficar falando essas loucuras, tem uma notícia boa aqui. Pra mim? Não, pra nós todos, o Almas do Corinthians. O que foi? Mano Menezes afirma que ainda não recebeu 6 meses do salário. Tá brincando. Da sua última passagem pelo Corinthians. 6 meses, mano. É mesmo, é? Mas notícia do lance. A prioridade é pagar o nosso amigo Vessone. Não, mas a prioridade é pagar de quem tá lá, velho. Qual a novidade? 6 meses, mano? Não, mas vai receber. Vai demorar um pouco mais. É, tá bom. Entra na fila aí. A prioridade é pra quem tá lá no elenco, quem tá correndo pelo clube. É verdade, olha, mas tá chegando muito bem. Eu tô tentando pular pra vocês não falar que eu tô falando eu aqui. Mas não tem jeito, quer ver, ó? Avisa o Portuga que a fíbula é o osso mais fino da perna. Que é de grandão, né? Fora. É. Né? Pegou. Antigamente era tibi perônio, né, mano? Agora não é mais. Deixa eu ver quem mais mandou aqui. Muito bem, mano. É isso aí. Se tem quem compra, é porque tem quem vende, coloca aqui ouvinte. Mas é o que eu falei. Se tem quem compra, é porque tem quem vende. É verdade. Para de encher a boca pra dizer que o futebol do Rio só tem coisa errada, Portuga. Mas tem mesmo, eu não gosto, acabou, é minha opinião. Antes de falar do vizinho, olhe para o seu terreno. Parabéns, mano. Um beijo pra você que mandou, foi Beatriz Loureiro. Obrigado, Beatriz. Dona Beatriz, o mano é puxa saco do Rio porque ele gosta de surfar lá no Rio de Janeiro. Eu não gosto. Não, cara, não é que eu sou puxa saco do Rio, não. O Rio de Janeiro é bacana mesmo. Eu acho que a gente tem que ser imparcial, porque só começar a falar, pô, só tem falcatrua no Rio de Janeiro. Por exemplo, o árbitro que manipulou resultados, tá certo? Era paulista. A única coisa que eu gosto. O Edilson Pereira de Carvalho era paulista. Não é, então. Sabe uma coisa que eu gosto que veio do Rio de Janeiro? Que? Osmar Paglione. Ah, eu. Sim. Nasceu lá, mas veio pra cá. Ah, mas não é mais. Olha aqui, ó. Eu tô falando, por exemplo, o Jefferson aqui, mano, você vê só como é que é. Fala aí, Dodô, fala aí, você é o mito e a voz do Rádio Mundial, o torcedor mais imparcial que existe dentre todos os torcedores. Eu gostaria que você fosse santista. Tá aqui, RG. Ah, ele queria os caras do Santos. O time dos caras quer você agora, quer contratar você. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Novo reforço é o Domênico agora. Vamos embora, vai, Domênico. Bora, vamos, meu jogo. Está muito bem representado pelo RG número 2. Vamos embora, Domênico. Mas antes da gente ir embora, o Sombra tem recado da HDI, né, Sombra? Fala. É isso aí, Dodô, pessoal do Estádio 97. Agora eu quero fazer uma pergunta a você, ouvinte. O que vale mais, hein? seu carro ou o seu tempo? Olha, por mais valioso que seja seu carro, certamente é o seu tempo, porque você conseguiu comprar o carro, é ou não é? Por isso, a HDI Seguros não protege apenas o seu carro, também protege o seu tempo. Bateu o carro? Simples! É só passar no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera o conserto na hora. Assim, você aproveita melhor o seu tempo e aproveita por mais tempo o seu carro, já que ele não fica parado na oficina, esperando o vistoriador passar. Nada disso. Vai fazer ou renovar o seguro do seu carro, hã? Escolha a HDI, a seguradora do seu carro e do seu tempo. HDI Seguros é de Bate Pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. É isso mesmo, Sombra. Bom, estamos perto do final do programa. É, só mais uma vez, repetindo aqui, o vencedor do leilão, do segundo leilão, né? Quem? Foi Silvio Gadiani Dantas, que mandou 2.100 quilos. E o mano, obrigado, tem que trazer Gadiani mais 2 quilos pra gente perecer. Tanto tarde do que nunca. Esses são os alimentos não perecíveis. Viu, Domenico? Se possível, os perecíveis têm que ser 1 quilo doce e 1 quilo salgado. Então, e 1 quilo líquido e 1 litro líquido e gelado. Tá bom, escolhe, o Diego gostou de participar aqui do Estádio 97, Diego? Ô, Dodô, show de bola, experiência inenarrável. E o resort? Legal, Dodô, obrigado. O resort foi muito bom também. Foi a primeira vez que você foi? Eu caí no time cansado do campeonato de futebol, foi a primeira vez que eu fui. Você caiu fora correndo na subida? Que rodada que você caiu fora? Na primeira. Correu na ladeira? E nada, ele foi jogar um jogo e não voltou mais. Não, não, joguei os dois jogos. Perderam os dois, não? Perdeu os dois. Empatou um e perdeu o outro. Tá bom. Não ajudou em nada. Tá certo. Mas o uniforme era bonito, hein? Era, caiu no Liverpool, o Motinha, que foi o estilista dos uniformes, ele me disse. É, verdade. Fez boas escolhas, muito bonito o uniforme. Tá bom. Você quer mandar abraço pra alguém, Diego? Cara, poucos abraços aqui, só uns 50 só, Dodô. Manda. Ah, não. Então, queria mandar um abraço pro pessoal aí do futebol de segunda aí, o pessoal sempre elogia o uniforme lá no futebol de segunda, eu vou jogar. Para meus amigos aí, o Danilo Volterrini, que agradeceu o Chiquinho do uniforme, certo? Pro Renato, pro Corcunda, pro Daniel Careca, pro Juninho, pro Junão. É, um abraço também pro pessoal da Avon, que trabalha comigo aí todo dia, o Lucas, o Brunão, o Alê. E é isso aí, Dodô, pro meu pai, pra minha mãe e e pro do e pra você aí. E pra ela, pra Gorda. É o último, calma, que pra Gorda aí, depois você mandar abraço, o bar pega, velho. É, um abraço especial pra minha namorada, né, que proporcionou namorada. A nossa saída pro resort, eu estar aqui hoje. Qual o nome dela? Quer dizer que eu amo ela. Ah, e RG aí, ó. Qual o nome dela? Priscila. Priscila, hoje é dia de fazer coraçãozinho na janela, hein? É, Priscila, hoje... Vai embaçar. No tripé do bar, pegou. Diego, muito obrigado, viu? Eu que agradeço, Dudu. RG número 2, quem é que garantiu o presente do Estádio 97, por favor? Ah, o cara que falou que você é muito, mas muito, muito... Imparcial. Imparcial. Ah, muito obrigado, RG. Nelson Tadeu Azevedo. Esse não gostou muito dos meus comentários no ano passado. Perdão. Nelson Tadeu Augusto. Augusto, Nelson Tadeu. Então pode passar em 3 dias úteis. Alguém mais vai mandar abraço? Não, eu queria mandar um abraço pra você, que é o cara mais imparcial do mundo. E você, que é o mais coerente. Muito obrigado. Vou mandar um abraço pessoal do Hospital São José. Pessoal, gente fina. Queria te parabenizar, viu, Domênico Gato, por ser uma arena nova também. Eu também, mano. Muito obrigado. Nós aqui. E eu queria porque você não vende seus jogadores, porque tá falido. Ó o doidinho, ó o doidinho. Tá bom. Muito obrigado a todos. Amanhã tem mais estádio. Ah, deixa eu mandar um abraço aqui rapidinho pro Edivaldo, Domênico Gato. Edivaldo. Edivaldo, que tá sempre operando junto com o G aí também, lá da Riviera de São Lourenço. É nóis. Bom, mano, obrigado. Amanhã tem mais Estádio 97. É cirurgião plástico. Na Energia 97, em nome de Esser, construindo com valor. Em nome de BV, pensando em trocar de carro, acesse www.meucarronovo.com.br e confira as ofertas. E na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira, com a BV você sempre pode mais. Consórcio Honda, chegou a sua vez, consórcio é Honda. E Epocler, seu fígado reclamou? Com Epocler, tudo bem, tudo bom. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Amanhã tem mais Estádio 97, às 5h30 da tarde. Vem aí o Night Sessions, depois do intervalo. Valeu, tchau, até mais. Programe-se. Ticos Groove Radio Show. Começando mais um TG Radio Show aqui na Energia 97. Toda sexta, 2 da manhã. Energia. Seu fígado reclamou? Com Epocler, tudo bem, tudo bom. Com Epocler, tudo bom. Como Epoclé, tudo bem, tudo bom. Se o fígado reclamar, com Epoclé, tudo bem, tudo bom. Se persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado. Deputado Federal Gilberto Nascimento,